Chaves e Diversão, começando a sua 200ª... 8ª. Tá pensando. Eu tô pensando. Fala, vai. Para, não dá dica, não dá dica. Caralho. Ele vai errar de novo. 60ª. Caralho, brother, de onde você tirou isso? Qual palavra você falou? Você é burro, cara. 60ª. Essa é nova. Fazer quase isso. 60 cardinãs. Nossa senhora, você rendeu. Mas é muito derrotado, cara. Que isso? 60ª é foda. Sextagésimo. Não, essa é que você diz toda vez e erra. Não, eu sei, por isso que eu tô tentando fazer sextagésimo. Do 168ª edição, para falar de grandes jogos do nosso coração que poderiam estar hoje em dia fazendo parte do nosso cotidiano e revivendo temas antigos no nosso grande projeto de reciclagem de temas 2017. Autossustentável. Todas as histórias já foram contadas. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapis. 2002, vote Lula, de novo, com a força do povo. O Senhor da Eternidade. Bolsonaro 2018, que Deus tenha piedade dessa nação. Caralho. O Daigo. Eu votaria no Suplicy se eu fosse São Paulo, sem sacanagem nenhuma. Olha, o pai do Suplicy, né, cara? Jéssica. Não, isso aí é uma coisa que eu tenho contra ele, na verdade. Ok. Jéssica Pinheiro. Você vai fazer um funk pra mim agora? A batidão da Jéssica? E é isso aí. Eu não vou falar que nessa semana vamos jogar um Phoenix Down nas nossas franquias favoritas, porque algo me diz que é errado falar isso. Nessa semana nós vamos reviver momentos graciosos da nossa infância adolescente e adolescência, trazendo de volta para os dias atuais os melhores jogos e as melhores experiências e como poderíamos jogar elas no dia de hoje, no nosso PlayStation 4, no nosso computador ou naquele videogame da Microsoft lá. Tudo isso muito mais depois do Jimenez. Vamos ler tudo, seus viados, não se preocupem. Mais uma conspiração da mídia sonista. Jimenez! Jimenez. Atenção você que cheira vinagre, atenção você que será queimado vivo como índio Galdino. Essa é a leitura de e-mails do Batman de Soco. Esse é o programa. Em sessão. Ai, caralho. Essa interpretação é muito simples, já que se você gosta de jogos hoje em dia, você provavelmente tem problemas mentais. Verdade. Ao meu lado está o senhor. Pera, na defesa da galera, né, quando você gostava de jogos antigamente, você também tinha doença mental. Sim. Mas hoje é pior, hoje é uma doença mental mais agravada. Sim, sim, sim. Está apenas aumentando. Ao meu lado, ao senhor da eternidade. Será que a galera percebe que a nossa loucura, pelo nível de loucura, nego percebe que a gente está gravando de manhã? Ah, deve. Tipo, deve ter um certo... Não, deve ter um certo padrão que a gente... É, a gente deve acusar de leve. Quando a gente tá cozido, a gente tem um padrão, não sei. Mas enfim, estamos aqui para e-mails. E é e-mails que vamos ler, seus lazarentos. Como sempre, relembrando, temos e-mails para cacete. E vamos lê-los todos. Não será necessário o padrão do programa de e-mails. É bom avisar, porque senão o cuzão manda 150 e-mails iguais, entendeu? Sim. Agora vamos ao primeiro da semana, que é do Silvio. Senhora. Que é rápido, sucinto e furioso. Olá, Silvia, é apenas o e-mail da semana. Se cuidem, senhores. É apenas isso. Foi bom, foi bom. Resumiu bastante a semana, foi agradável. Que nada acontece feijoada. Foi relevante. Apesar de que estamos no limiar de algo ruim, já que o idiota do Trump tá com míssil na Síria ontem. Ah, cara, mas jogar míssil em país merda é free for all. Tô tranquilo. Não, o problema é que ele pode ter matado russos enquanto fez isso. Não, dificilmente. Não, é porque tinha russo na base que tinha. Não sei se evacuou todo mundo, ainda não soltaram. Mas ele não é... O Trump não é brother do Putin? É, ele parece que avisou antes, mas vai saber, né? Ah, eu acho que tá susto. O nego não vai fazer isso por causa disso, não. Jogar míssil na Síria é free for all. É tipo Iraque, essas porra, entendeu? Não tem calor, não. Que parada triste, né? Dá nada, não. Se é, mas é triste Rússia, pra caralho. Não, se fosse jogar míssil na Rússia, era a declaração da Terceira Guerra Mundial automática. E aí eu já tô preparado aqui no meu atestado de reservista aqui pra ir pra porrada. Enfim. Aí vai fazer igual as tropas italianas, né? As tropas na Itália, na Segunda Guerra Mundial, jogavam o brasileiro na frente pra ver o campeonato. Pra misturar cachaça com Coca-Cola e encher a cara. Dá tiro. Tô fudido. Ai, ai. Agora enfim, vamos ao próximo. O E. Lucas Z manda o seguinte. Oi, é o E. Lucas Z de novo. Ok, que bom. Tô mandando mais um e-mail aqui para dizer que estou muito puto com esse Death Note escroto que vai sair pela Netflix. Cara, não queima largada não, fera. Como é que você sabe que é escroto? Como é que você sabe que é escroto, fera? Acho que não teve nenhum trailer ainda, ou teve ou não? Teve trailer e é... Bom, o trailer leva a crer que é escroto, mas quem sabe, né? É, temos aí uma boa margem de erro. Até porque 90% dos trailers bons geram coisas ruins, então... Vai que estrelas ruins geram coisas boas. É, vai que o inverso vale. Enfim, acho que é mais largado, assim. Claramente eles estão mudando muita coisa. É, tem gente que reclama de whitewashing, mas acho que não se aplica porque são personagens de anime, então não faz sentido. Olha, isso dá pano pra manga. Mas na verdade o whitewashing não é nem isso, é uma adaptação, tá mudando. É, e é uma adaptação. Exatamente. Literalmente é uma universidade nos Estados Unidos e tal. E bom, o que eu achei escroto é que parece que descaracterizaram. Quer dizer, escroto não, eu achei foda-se. Descaracterizaram a Misa, mas ela era um personagem escroto, então que bom. Descaracterizaram. Misa já é um personagem ruim no original. É. O Kira ficou meio escroto. É, porque agora é Lightwalker. Meu Deus do céu. Light é muito nome de hippie. O L virou um negão rapper, que eu acho que não tem nada a ver, porque, tipo, você consegue imaginar um negão introvertido na sua vida? Eu conheço uns 10. Não, você conhece, você consegue imaginar, é diferente. É, não, mas agora eu consigo imaginar, porque eu conheço gente assim, mas do jeito que o personagem é meio tiro no pé. Bom, não sei, foda-se. É, eu acho que a gente tem que assistir pra começar a falar que é um cuzão, né? Mas vamos lá. Gente, se não querem fazer uma história de ambientação igual, não montem os personagens, né? Ué, mas eles não mantiveram exatamente os personagens, né? É, e a ambientação também não é igual. É, não, mas acho que foi isso que ele quis dizer. Tipo, eles mudaram a ambientação, então deveriam ter mudado os personagens. Mas eles mudaram os personagens, só não mudaram o nome. Não, mas se não tivesse os personagens mais conhecidos, ninguém ia querer ver também. É, se fizesse tipo assim, ah não, é Death Note, mas é o João do caminhão. É outro caderno. É o Pedro. É o Pedro e Bino no universo de Death Note. Caralho, eu pagaria por isso. É verdade, eu pagaria também. Qual era a dificuldade de não cometer o erro de Dragon Ball Evolution? Cara, você não sabe se cometeu um erro, fera. Você não viu? Pode ser bom. É, ainda não é um erro. Street Fighter, KOF, Final Fantasy, The Spirit Within. Cara, Final Fantasy, The Spirit Within é legal, vai se fuder. É, tipo assim, ele só empresta certos negócios, mas só não é completamente diferente. É, só não é Final Fantasy, mas é legal. O quanto que diretores imbecis de Hollywood merecem porradas do Daigo ao achar que fazem as obras melhores que os próprios autores? Quem disse isso, fera? Não existe essa pretensão, cara. Não. Ele só quer fazer uma adaptação. Mas os caras só estão trabalhando. É, eu não vou bater em trabalhador, eu vou bater cara... em trabalhador. Primeiro que não é Hollywood, é Netflix. Quer dizer, eu não sei, pode ser que seja Hollywood. Posso falar? Certo, modo é Hollywood. Posso falar merda. Mas enfim, a verdade é, o cara só quer, seu dinheiro. Dois, fazer uma adaptação. É, ele tá lá ralando. E o seu dinheiro ele vai conseguir com certeza. Ou você não vai ter curiosidade de assistir, você vai falar, não, vou boicotar porque tem whitewash. Bom, se fizer isso, você vai ser um cuzão. Mas vamos lá. Zack Snyder também merece umas porradas. Bom, porrada do Zack Snyder é sempre válido. É, esse aí então merece por praticamente tudo que ele fez depois de 300, sei lá. Então é isso. Foda-se para a vida, isso é mais um e-mail para vocês lerem. Até. Foda-se para a vida também. Foda-se. É, já está lido. Agora vamos ao Tenjin, que fazia tempo que não aparecia. Olá, Daigo, senhor da eternidade e cachorros do Daigo. Não, cachorro, singular. Não, você tava confundindo, porque tinham dois cachorros. Era o meu cachorro e o cachorro do Daigo. Sim, sim, sim, mas naquele dia, na última vez que os cachorros agiram, era um cachorro só. Era o cachorro, malvado. Era apenas um cão. Olá, Eu gostei muito desse episódio do Castlevania. Já acho que é até o melhor deste ano de 2017. Oh, vamos com calma. Temos a galera é rápida para o hype, né? Temos planos. Não caia no hype, que é que já deve ter caído. Aliás, falando nisso, do hype foi bom também. Mas não tinha ouvido do hype ainda, né? Provavelmente. Creio eu que não. Mas se já ouviu, agora aprendeu a lição. O papo fluiu tão bem que eu nem vi que já tinham se passado 2 horas. Esse podcast onde você fala sobre decisões de game design estão saindo muito bons. É porque a gente tenta fazer o máximo para entender como foi feita a decisão. Pois é. E eu descobri várias coisas novas de Symphony of the Night só neste episódio. E no Twitter também que vocês estão modificando o site. Sempre. O site é um problema corrente. Recorrente. Sim. Por isso não vão poder fazer isso agora, mas já deixo aqui a sugestão que deixem os links das coisas citadas no podcast em algum lugar do post. Isso a gente faz de vez em quando lembram. Sim, quando é conveniente. Quando nos é conveniente ou então simplesmente quando a gente lembra de fazer. Mudem também o link das redes sociais para algum lugar fora dos posts. Eu só achei o Discord, porque outra pessoa me disse. O Discord é meio lance secreto, é meio Patreon. Se você for digno, você acha sozinho. O link em específico seria deste gameplay que o pessoal da Double Fine fez com o Iga. Aí acho que o Pivoto colocou depois. Eu procurei no YouTube e achei facilmente, mas ficaria melhor se colocasse no post no site da Publi. Ah, seu preguiçoso. Seu preguiçosinho. Você disse que acha facilmente, que quem pede as outras pessoas de fazer isso? Não, tem gente que é burra, ele tá certo. É, tem uns jegão, né? Tem os mentalmente desafiados. Tem gente que é burra e tem gente que é preguiçosa. Eu estou sem enviar e-mails faz um tempo por coisas da vida. Estou viajando com viagens entre cidades. Por isso mal sobra tempo. Estão viajando com viagens? Uou, viajando... fui eu que fiz isso. Estou trabalhando com viagens. Por isso mal sobra tempo para colocar em dias escuta de podcasts. O que estou fazendo atualmente é baixar os 4 podcasts de um mês e ouço um atrás do outro enquanto jogo Silent Storm. Caralho, isso é Silent Storm. Não tira nada de Naruto. Não, eu conheço 2 jogos com o nome de Silent Storm. Um de Sniper e um que é tipo guerreiros russos em RTS. Mas a segunda opção tem potencial. É bem divertidinho, é antigo na verdade. Quanto antigo, de 0 antigo? Acho que é 2. 0 é vovô. Caralho, PC CD-ROM. Meu Deus do céu, é antigo pra caralho. Sim. Os gráficos me dão câncer. Mas parece que ele é divertido bastante para os gráficos não ferirem a experiência. Eu não sei porque eu não joguei. Eu ficava afim, mas eu pensava, porra, é RTS. Não parece RTS. Parece tipo aqueles... Como é que chamava? Comando? É bem isso. Mas parece maneiro. Se você consegue passar por cima dos polígonos. Ah, pra mim isso é tranquilão. Eu só não jogo porque parece que demora muito. É, não sei. Ah, normalmente eu não tenho muito tempo pra ficar sentado no PC ultimamente. Mas enfim, por que caralho o filho da puta tá jogando isso? É, porque ele deve ser dos fãs antigos que jogava e continua jogando, né? Caralho, tá bom. Tipo Comando, que eu conheço gente que ainda joga. Tem que ser muito doente. Ah, é tranquilão, vai. Não. E deve ter mod pra caralho também. Ah, isso do jogo antigo. É verdade, ele faz tipo continuações não oficiais. Aham. Uhum. Isso aqui fica meio como um comentário pessoal pra vocês, então não leiam isso no ar ou vou morrer de vergonha. Vai morrer de vergonha sim! Eu estava ouvindo aqueles podcasts dos ouvintes no fim do ano, e quando eu vi que o Pivoto participou da localização do Final Fantasy XV, fiquei muito feliz por ele mesmo, de coração. Ah. Tem meus parabéns a ele, acho que já damos. Então era isso que o Daigo se referia naquela leitura de e-mails lá atrás, quando disse que o Pivoto já tinha participado no... Não, já tinha experiência na indústria. Não só por esse, ele já tinha feito alguns na época. Não vamos dizer quais, porque... Enfim. Porque foda-se. Uhum. Eu estava pensando em outra coisa. Acho que ele comentou em um episódio que já tinha sido chamado para fazer um jogo. Era nisso que eu estava pensando. Abraços para você. Abraço. Pois é, Pivoto já tem um certo nome no ramo. É, e agora virou locutor também. O moleque tá tudo mentindo aí. É, ele tá... Ele tá solicitado. Solicitado. Vem cá, você tá ouvindo aspirador de pó? Não. Ótimo. É. O Zete diz. Zete? É novo isso? Esse provavelmente é. É novo um pedaço. Olá, galera. BF, do BFS. Aqui é um ouvinte antigo. Ah, ele é antigo. O Zeto. Enfim. Zeto, ele não se decide. Ele não decide se ele é a letra Z em japonês ou se ele é o goleiro antigo do São Paulo, né? Verdade. Eu parei de ouvir vocês quando teve aquele ato. Todas as pessoas pararam, mas pouco você voltou, bem-vindo de volta. Né? O último episódio que tenho salvo aqui no PC é o 130, mas não lembro se esse foi o último que eu ouvi. Desde aquela época, eu não ouvi mais nada e nem sabia que vocês tinham voltado. Ó, a galera desinformada aí. Uhum. Se eu participasse do grupo do Bate-Feito Soco, saberia. Eu vi um tópico sobre o podcast de vocês em um fórum de home hack. Caralho! Ei. Aí, a gente é underground pra caralho, Daigo. A gente chega em certos círculos que puta merda. merda. Cara, deve ser coisa do Pyro essa merda. Que participo. Era um episódio de Contra. O pessoal do fórum indicou esse episódio específico porque o Pyro participa dele. Ah, o que eu falei? Chegou aí. E se vocês não sabem, ele é da comunidade do Home Hacking. Sim, eu sei. Então agradeço ao Pyro. Obrigado, Pyro. Muito obrigado, Pyro. Seu corno. Eu meio que confesso que na hora eu confundi o podcast de vocês com Meia Lua Soco. Confusão honesta. Pois fazia muito tempo que eu não li esse nome. É, aí o cérebro buga. Vocês têm uns nomes muito parecidos, alguém já disse isso? Já. Várias pessoas. Inclusive, reza a lenda que os caras pediram a permissão pro PH antes de fazer essa merda. Acho que foi pivoto. É pro pivoto, sei lá. Então, aí, galera, pô, não, não, posso usar o nome do professor? Pode, foda-se. Aí eles usaram. A gente podia falar, não, vai tomar no cu, até porque é um nome escroto. Nossa, é melhor. Estou ouvindo os... Ah, desculpa, eu não posso falar mal dos outros podcasts. Agora é tarde! Estou ouvindo os podcasts a partir do começo desse ano. E não é como se o nosso nome fosse bom, de qualquer forma, né? É. Estou ouvindo os podcasts a partir do começo desse ano e estou vendo que a qualidade melhorou muito. Olha só, a gente cresce a cada ano. A nossa barba cresceu. Pois é, tá todo mundo tiozão, responsável. Vocês finalmente arranjaram um editor fixo? Mais ou menos, mas mais ou menos sim. Grande boy. Nós não temos um editor, nós temos um bode. É, nós temos um bode que edita, I guess. Na leitura de e-mails do podcast 266, dois ouvintes disseram que voltaram a ouvir podcast esse ano. Olha só, cara, está voltando. Eu meio que notei isso. Será 2017 um renascimento da mídia podcast? Eu espero que sim. Na verdade, eu não ligo. Eu espero que seja um renascimento da mídia bastante soco. Sim. Se a gente for o único podcast que negou, você tá ótimo. Para que tenhamos dinheiros. Até porque a gente é o único bom. Porra. A gente tem o do Joe Rogan. Eu posso dizer que o nosso é o único bom porque é o único que eu ouço. Então, por via de regra. Tem isso, tem isso. Eu posso dizer que é o único bom porque é o único que eu gravo. Olha aí. Lá no fórum de Home Hacking, o pessoal mesmo comentou que deixou de ouvir o podcast faz muito tempo, mas voltaram esse ano. Olha só a galera do Home Hacking aí, fortemente pesando. Deve ser tipo um flash mob do inconsciente coletivo. Cara, te falar que isso rola. Sim. Isso realmente rola. Traz de vez em quando, tudo é cíclico, né? Eu apresentei o podcast para alguns colegas do meio Home Hacking. Não preciso agradecer. Obrigado, tá? Eu já coloquei na pauta um negócio sobre modificação de jogo já. Ah, é? Deve acontecer. Você colocou na pauta e todo mundo vai ignorar. Clássico. Não. Essa é séria. É. Eu também gosto. E o PH tá começando a interessar depois que ele viu aquele Mega Man 2.5D. Puta, aquele Mega Man muito cuzão. Mas enfim, vamos lá. Aliás, é melhor do que essas bostas que ele faz hoje em dia, né? Justo. Aliás, eu apresentei esse podcast também para um colega de trabalho, que é um falido game developer. Quem não é, não é? É, todo game developer já passou por falhas pesadas. Sim, e ele me indicou os episódios onde vocês entrevistaram o pessoal da empresa Joy Masher do jogo Niken. Um episódio. Vocês fizeram mais alguma série temática dessas? Um mês inteiro. A gente fez com a. Aquele da Amora. Com... Dash? Double Dash. A gente fez com o da Amora. Como é que é o nome da empresa da Amora? Com o Pedro. É Pedro? O meu brother? Acho que é Pedro. Ah, sei lá, me esqueci a porra do nome da empresa. De setembro todo de 2015. E a gente fez mais. Independência. Um... Ah, enfim, foda-se. Vocês fizeram mais uma série? Fizemos. Eu estou procurando aqui pelos posts do site, mas esse design continua um pavor, hein? É, continua. Tipo, a gente. Um dia a gente vai se importar com isso, eu acho. Uma hora sai, preocupa não. Aquele artigo do lapso de 2012 tá lá até hoje. Por que não estaria? É, perdão. Não, não perdoo. A gente não, não, perdão. Rio, São Francisco. É, nesse episódio do Castlevania, gostaria de deixar só uma formação. Tesourem isso se acharem que vai tirar a aura mágica para os leitores. Não, a gente adora quebrar a magia. A gente simplesmente não dá fucks. O GameFAQs existe desde 94 e algumas Gamers Book foram copiadas de lá. Sim. Ué, por que não, né? Se já tá lá... O pessoal meio que paga um pau pra essas revistas, especialmente a do FF7. Mas infelizmente era tudo copiado. A do Final Fantasy Pode 7 ficar. Em particular não era copiado, não. Não? Não. Pode ser. A do Breath of Fire 3 simplesmente tem um pavor de tradução. Onde alguém traduziu tudo pelo Babylon. Ainda existe isso? Era tradutor. Ah, tudo não, só o final da porra. Enfim, deve ser uma merda mesmo. Com a lendária frase: tome cuidado com o holocausto de Miria, que pode deixar a festa com status ruim. A festa. Festa! Cara, mas brasileiro é um filho da puta, né, cara? Tudo que, quase tudo que a gente vê aqui é alguma merda traduzida. Até música, nego, faz isso. Uhum, desde sempre. É. Outro dia eu vi uma versão sertanejo de Sound of Silence. Tem. Coisa genial. Sim, festa. Festa igual a party. É, uma boa tradução. Outra tela era: aqui no deserto não se esqueça de pegar o item Lágrima de Lua. É importante para a parte final do Sopro do Dragão 3. Ué, justo. É uma boa tradução pra Breath of Fire 3, você não acha? Sim, mas o problema é que não tem tradução oficial. legal, né? Mas deveria. Algumas edições da Gamers comum mesmo, a partir de 2000, tinham cópia de muita coisa do GameFAQs. Isso todas elas tinham, porque era cópia da sessão de truque, né? Até pelo... De manhã. Isso é tipo um crime perfeito, porque o cuzão que vai comprar a revista é o cuzão que não tem internet, né? Na época era. O que não conhece o site pra ir lá marotar. Enfim. Outra coisa é sobre a sala secreta que o Mamute e o Tengu falaram. Aos 55 e 40, nossa, que específico. Em cima das partes dos Mermans. Eu nem sei do que ele tá falando. O que você tem que fazer é entrar na caverna como lobo e sair como morcego. Ou o contrário, sei lá. A coisa mais aleatória possível. Até mais. E que caralho ele tá falando? Isso é do Castlevania? É porque tem uma sala secreta no Symphony of the Night, bem no começo, que você só pode abrir quando você já tem o lobo e o morcego, porque você alterna entre essas duas formas pra sala poder abrir. Ah, entendi. É bem específico do tipo, você vai precisar de guias aqui. Entendi. Se alguém lembra da comunidade do Steam do BFS? Não. Sim, a gente era curadores. Olha aí, hein? Olha só. Agora, o próximo e-mail é de que nick, hein? Puta merda. Do Sunguelo. Sunguelo, por favor, escreva-nos depois pra dizer por que que seu nick é esse. Aliás, não, já tem explicação aqui, perdão. Oi, Dag, senhor da eternidade. Sunguelo aqui, sem trema no U. Não tem mais trema no U. Se tivesse trema, seria Sunguelo. Sunguelo. Pô, Sunguelo seria até mais legal. Um negócio parece meio africano, sei lá. Verdade. Este era meu nick no CS porque eu era o magrela da Lan House. Porra. Porra, o que tem a ver com isso? Ainda é meio estranho. Me indicaram o podcast de vocês no fórum do pobre. Olha o Ron Hacking de novo. A galera do Ron Hacking pesando, forte. Tá com a gente aí. Tem uma comunidade de Ron Hacking, ronhacking.net.br. O Checo, MacBee e o Pyron são de lá. Na ação. Pyron's Lair. Já ouvi os podcasts do Contra, do Zelda e os do Resident Evil 7. Estou baixando outros. O Dag pediu uma para mandar e-mail, então fique com a minha singela contribuição. Com a minha singela contribuição, no caso. É, sua sunguela. Título do e-mail é Drácula X, todo junto, que eu conheci esse jogo por este nome 98. Só vi a versão japonesa para a locadora e eu matei o Richter sem saber se que tinha outro final. Drácula X. Comentando sobre o podcast, gostei muito da posição da discussão. Eita! Top. Podição, é uma discussão feita dentro do podcast, é uma podição. Porra, gostei, hein? Bom termo, podemos coiná-lo. Sobre o desenvolvimento do jogo, e vou confessar que nem sabia que havia esse tipo de vídeo onde alguém jogava e o developer comentava. Developer. E eu já achei vários partindo desse do Igarashi com o pessoal da Bobo Fire. Tem o do Hideki Kamiya, Bayonetta, que é bem longo, umas 7 horas, mas são vídeos interessantíssimos. O Kamiya é bem legal em entrevistas, porque ele meio que não dá fodas, então ele xinga. Sim, mesmo. Ele é retardado. Ele fala, isso aí deu errado, isso aí foi uma bosta, porque a produtora mandou a gente fazer. Fiquei puto. Fiquei bolado com os dinheiros. Dinheiros é foda. Pode parecer uma coisa sem importância, mas é meio que ter o segredo do mágico mostrado pra você. Isso é, e eu gosto exatamente por causa disso. Tem um episódio do Game Center CX, onde o Arino entrevista o falecido Satoru Iwata, e eles falam sobre o jogo Balloon Fight. Um ótimo jogo. Meu Deus. Minha infância teve muitas amizades destruídas por Balloon Fight, que é um jogo de ser filho da puta ao extremo. Procure este vídeo no YouTube se tiverem tempo. Tem uma hora que o Iwata fala sobre como o peixe era programado. E é deste momento mágico que estou falando. Se vocês nunca viram, se você chega muito perto da água, às vezes tem um peixe e te come. Eu sempre pensei que isso fosse aleatório, mas o Iwata explicou que o peixe vai para um lado para o outro da tela, mesmo que você não veja, porque a água não é transparente. E ele só emerge se você estiver exatamente em cima dele a uma certa distância. Ou seja, de certa forma, é aleatório, porque você não pode prever. É, você não consegue prever, mas ele tá lá fazendo um vai e volta louco na tela. Terminando, eu confesso que não sabia que os familiares tinham respostas próprias quando você chegava no Drácula. Eu vi no YouTube, é isso mesmo. Pô, duvidou de nós, ainda foi caçar. É, olha só. Nem era programa de 1º de abril? Que homem cético. Pessoa cética? Eu não sou muito de ouvir podcast, só ouvi aquele podcast do Xbox aqui no Brasil. Que masoquismo? Ou será que era bom e a gente não sabe? Ah, não sei, acho difícil. Mas gostei muito do podcast de vocês. Essas referências que vocês fazem ao game design são valiosas. Valiosas? Caraca, acho que esse foi o melhor elogio que eu já recebi na minha vida. É, nós valiosas. Temos valor. Você não fosse um trabalhador assalariado do meu Brasil varonil, o conteúdo de vocês me daria até vontade de criar um joguinho, um jueguito. Desista dos seus sonhos. É, largue os sonhos pra lá. Guarde os brinquedos. Mas por enquanto, contento-me em só tirar as vísceras deles no home hacking. Já é um lance digno, vai. É, já é digno. Já que você não vai ganhar dinheiro mesmo, é bom você fazer o que você gosta. É, quebra o jogo. Deixa ele mais divertido, na sua opinião, e na dos outros. Uma pergunta aqui. Vocês comentaram do ninja inimigo do Senhor da Eternidade terem jogado Star Fox 64 durante toda a adolescência. Ué, você não? Não, eu não tive um 64. Eu joguei Star Fox, mas eu joguei na casa de Brothers. Mais especificamente, na casa do Granveio. Cara, na real, eu acho que Star Fox 64 foi o jogo que eu não tive que eu mais joguei. Mentira, talvez tenha sido Smash Brothers 64. Enfim, um dos dois. É um ou outro, né? Eu jogava na casa dos Brothers, eu pegava emprestado, mas eu jogava demais essa porra. É bem isso, é um ou outro. Né? Foi o 64 ou foi o Smash 1, né? Pois é. Deixa eu ver, quais jogos vocês do podcast veem como seu favorito? No sentido de saber tudo do jogo de caba rabo. Difícil, hein? Eu joguei muita coisa de caba rabo, incluindo coisa ruim que eu queria me convencer que era boa, mas no fim eu só jogava porque eu realmente gostava. Cara, eu acho que meu jogo favorito, assim, eu tenho que dizer isso, é Warcraft 3. Ah, não, isso com certeza, né? Esse é o jogo que eu conheço de caba rabo que eu joguei, deve ter sido um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, em termos de horas. Em termos de horas, pra mim é complicado, porque ou é Diablo 2... É, Diablo 2 também jogo pra caralho, tem razão. Ou é Diablo 2 ou é o Digimon World 3, é um deles. Não sei. Mas eu acho que eu vou no Diablo 2 porque eu realmente passei muito tempo ali. Não sei, tem algo entre Diablo, Warcraft 3 e Street Fighter 3. Street Fighter 3. Não, Starcraft 1, cara, eu nunca fui grande fã, na real. Então é o 2? Cara, né, eu prefiro Warcraft 3. Eu joguei o Starcraft 2 mais porque ele é tipo como se fosse o primo retardado do Warcraft 3, sabe qual é? Caraca. Quer dizer, os fãs de StarCraft dizem que é o contrário, né? Mas enfim. O lance é que eu gostava muito de Warcraft 3 e, tipo, só que a comunidade meio que morreu, né? É. Então, até aí eu falei, ou migraram pro World of Warcraft ou simplesmente largaram de. Não. Na real, migraram pro StarCraft. É. Aí eu comecei a jogar. E é bom, o StarCraft 2 é ok. Eu só prefiro. Eu digo assim, pra continuar na franquia, tem muita gente que foi pro World of Warcraft que aceitou, né? Não vai ter mais, aí vai ter isso aqui. Ah, sim, mas aí você tá falando de jogador cuzão. Eu tô falando de jogador profissional, pô. Olha aí. Porra. O Pedrinho que tomou uma raquetada na orelha agora. Por quê? Ué, porque ele foi pro WoW, né? Ah, sim, mas ele é cuzão. Deixa eu ver. O meu é o Killer Instinct Super NES. Eu tinha um caderno de 10 matérias. Caralho, que dedicação. Né? Cheio de coisas que descobri sobre o jogo. Isso lá em 97. Descobri mesmo, pois eu não ia descobrir a internet até 2001. E descobri os Ultimates, que é um Fatality no meio de um combo, os Combo Links e outras coisas. No manual citava esse Ultimate um tal de Shadow Combo, mas não dava o comando. Shadow Combo, para contexto, era quando você dava um counter e ficava uma marquinha brilhante na barra de life do seu boneco. Caralho. Com essa marquinha, você tinha um golpe específico, cada personagem tinha um. Acho que menos o Cinder e o... Não, o Sebrough tinha. O Cinder e outro boneco não tinham. Acho que o Riptor não tinha. Que aí você dava esse negócio no meio de um combo e você, tipo, triplicava o dano e a contagem de hits do combo. Caralho. É, muito louco. E no arcade não tinha. É meio mongol também, porque você é meio muito imprático você soltar uma dessa. E o Ultimate... Bom, o Ultimate eu descobri jogando com... Acho que na época eu jogava de Sebrough. Mó pequenininho, e de repente ele deu o fatality de esticar as garras e atravessar o cara. Eu falei, o que aconteceu? Quem deixou? Quem deixou? Por que isso rolou? Aí eu fui procurar. Esse jogo era totalmente insano. Aí eu fui procurar um brother meu e falei, não, esse é um Ultimate, existe mesmo. Porra, que loucura. Você sabe mais um? Ah, eu sei o do Fulgore. Aí daí a gente foi construindo. Porra, tempo que eu trabalhava em locador e jogava e morava no interior. Muito bom. Aí ali você tinha que descobrir mesmo, as coisas não chegavam. Aí mandem um abraço ao Pyron, pois ele não aparece lá no pobre faz um tempo. Abraço, Pyron, todo mundo te ama. É, as pessoas do pobre querem você, querem que você seja pobre também. O Checo MacBee está lançando outro jogo no Steam, que é sobre aventuras skatísticas. Um novo jogo aventuras, de Checo. Aventuras skatísticas são sempre válidas. Agora é o quê? Tipo um Checo Rocks Pro Skater? Não sei, mas sempre válido. E andar de skate na casa do Sarney de novo? Não sei. Pode ser. Um pensamento. Seria 98 o ano dourado dos games? Olha, a gente fez um podcast especificamente sobre o ano de 98. É? O que tem em 98? Porra, muita coisa. Além de King of Fighters 98. Não, lixo. Porque... Smash Brothers foi 97. Mas acho que saiu no acidente em 98. Ah, é? É, teve muita coisa boa que saiu em 97 no Japão e aí encontrou o seu caminho para o acidente em 98. Entendi. É um bom programa, recomendo que você ouça. Agora vamos para o último. Chinês Flamejante 69, o clássico, envia. Boa noite, funkeiros malditos. Boa noite. Só que isso é dia, na verdade. Para nós é dia. Aqui quem vos fala novamente é o Chinês Flamejante 69. Com a certeza que isso não seria lido na leitura de e-mail do próximo programa. Não vai dar tempo. Eu não sei se é verdade. Ele mandou nos 45 do segundo tempo do programa depois do Castlevania. Entendi. Então a culpa é só sua, Chinês Flamejante 69. É, manda este e-mail para comentar um pequeno fato que esqueceram de mencionar no programa sobre Symphony of the Night, o Final Chapter Bloodlines, que aparece quando você está jogando com o Richter. Ou é Richter ou Richter? Não, Richter. Ele escreveu errado então, cuzão. Duas vezes. No início do jogo é um erro. Na real, aquela é a parte final do Castlevania Rondo of Blood de MSX, protagonizado por Richter e Maria. Eu não faço ideia do que ele falou, eu não entendo porra nenhuma de Castlevania. Quando você começa o Symphony of the Night, você tem uma partezinha onde você joga com Richter, que é só subir a escadaria pro Drácula e enfrentar ele lá em cima. Loucura. É, aí aparece Final Chapter, Bloodlines. Não tem nada a ver, porque devia ser Final Chapter Rondo of Blood, mas no final trocaram e ficou. Sim, fizeram cagada, basicamente. Uhum. O Bloodlines, inclusive, foi o primeiro Castlevania que não possui nenhum Belmont jogável, já que ele se passa no período que os Belmonts tinham saído da história para captar o Coquinho clássico. Só voltando em 99 para dar a sova final no Drácula. Que é o jogo de Castlevania que a gente nunca vai ter. Por quê? Ele nunca foi mostrado em nenhum jogo como é que o último Belmont... Porque a Konami não liga pra você. É, não liga pra ninguém, né? Ah, efetivamente, ela vai vender essa merda pra... Aliás, é importante a gente falar sobre como está o estado da Konami, porque ontem eles noticiaram que vai ter um patinco sobre Castlevania Lords of Shadow. Ou seja, se vocês tinham alguma esperança, é melhor perder. Cara, qual a diferença que faz o tema do patinco? Não, é porque agora Castlevania vai virar, como todas as outras franquias, só patinco. Não, eu sei, o meu ponto é pra que é patinco? Ah, tem os meninos que gostam, né? Os japoneses, assim, atraem os... Não. Japoneses com... Você não entendeu a minha crítica. Tudo bem, super entendo pachinko. O que eu entendo é, tipo, temas no pachinko. É, eu também acho errado. É que nem, sei lá, pinball. É que nem, sei lá, pinball do Jurassic Park. Não faz a menor diferença pinball do Jurassic Park e pinball da Hello Kitty. É a mesma merda, entendeu? Olha, pior que não, porque eles podem usar uns sons, né? Artifícios. Tem uns sons, você pode botar, tipo, sei lá, um Tiranossauro Rex abrindo a boca e fechando. Não só isso, igual a máquina do Apollo 13, que multiball eram 13 bolas de uma vez. Mas isso é coisa de falo, tem artifícios temáticos. Enfim, tem aqueles sonzinhos. Tem aqueles sonzinhos escrotos também que você pode tocar. Uhum. Agora no patinco eles só usam isso como. Como é que chama? Desculpa pra fazer CG e animação pra máquina tocar enquanto você tá lá impedindo que as bolas caiam. Entendi. Apenas isso. Até meu próximo e-mail e um abraço. Abraço? É, nós vamos quebrar sua coluna também. Mas escreva, continue escrevendo. É com muito certeza. Importante para nós. É crucial, eu diria. Agora, para o final dessa leitura de e-mails, eu apenas faço uma recomendação. Recomende, então. De vocês que gostam de ler livros sobre como brasileiro é safado. Sou eu. E como a nossa indústria, tanto a nossa indústria de entretenimento como um todo, foi baseada em copiar coisas dos outros descaradamente. Isso, eu recomendo um livro chamado Pavões Misteriosos. Pavões Misteriosos. E conta sobre a saga de vários músicos brasileiros em copiar material original. Sem pagar direitos, obviamente. É, vindo da Inglaterra ou dos Estados Unidos, de no puro descaramento, incluindo várias origens de artistas que a gente conhece hoje em dia, tipo Roupa Nova, que originalmente era uma banda especialista em fazer covers impecáveis. Cara, os técnicos de som ouvissem e tipo, eles falavam, caralho, como eles fizeram? O melhor é o The Fevers, que fez tipo na cara de pau do Gengis Khan. Que era tipo do, sei lá, da Alemanha, aquela merda, ninguém entendia nada mesmo. O Gengis Khan brasileiro, né? É. E olha que depois eles ainda refizeram um negócio feio, tirando os Fevers e colocando outras pessoas pra fazer. Mas eles arranjaram uns dançarinos parecidos com os originais. Pô, isso é sensacional. Fazer o ato no palco, sacou? Isso é genial. Pra ficar Eurodance true. Aham. Uhum. Incluindo os quatro que eles arranjaram aqui, eram tão bons que eles conseguiam fazer as coreografias originais sem problema nenhum. Foda. É, brasileiro é foda nesse caso. Mas é isso, leiam Pavões Misteriosos. É curtinho, acho que uma viagem de busão que vocês costumam fazer, talvez vocês já matem o livro tranquilamente. Acho que é. Porra, página. Então não vale a pena, pô. O livro custa 40 contos. Tá custando 40? Porra, eu comprei, era 30. É, tu comprou em 2002, né? Não, não, eu comprei quando saiu. Aqui não, tem um lugar aqui que tem 30 contos. Olha aí. Na Amazon. Saiu, cara. Na Amazon é 30 contos. É um bom livro, confia em mim. E ele conta histórias muito boas, incluindo uma do Tim Maia, que é sensacional. O filho da puta. Tudo filho da puta. Extremamente. Eu não vou falar porque é pra vocês lerem. Enfim, você tem alguma recomendação pra semana? É... Caralho. Joguei Shining Force, cara. Shining Force é muito bom. Shining Force, sim, Shining Force. Eu e acho... guardem este nome para o futuro. Eu tinha pra mim que RPG de Mega Drive ia dar merda, mas não, é bom, é bom. Aliás, guardem Shining Force e guardem Phantasy Star para o futuro. Podem guardar. Isso, guarda. Aí não tem moral da semana, não. Nós estamos muito sem moral. Pois é, muito cedo pra fazer lição de moral. É, nós não temos envergadura moral pra fazer essa merda hoje. Portanto, logo mais, tem mais e te fudei pra lá. Meus amigos, todo dia. É, assim. Peraí. Tem alguém digitando igual um retardado aí. Tem alguém com uma torneira aberta. Não, isso sou eu, vou mutar. Ó, o barulho. Da esposa, pronto, vamos lá. Meus amigos, outro dia estava eu aqui vasculhando as coisas de papai, guardadas aqui na minha casa, arranjando um lugar pra guardar as coisas. Achei a caixinha da locadora dele, né? Botei lá no Facebook, muito bonitinho. Foi bonito. E achei vários jogos, né? Os do Master System, né? E eu achei minha caixinha do Sonic. Eu falei, caralho, eu gostava muito de sentar e jogar essa merda o tempo inteiro, o dia todo. Hoje em dia não tem nenhum jogo do Sonic que me dá vontade de fazer isso. Sonic. Cara, eu tenho vários do Sonic. Hoje em dia? De rejogar. Não. De rejogar. Um jogo novo. Estou na loja, falei, caralho, olha só essa caixinha aqui do Sonic, irado. Vou comprar e vou jogar. Não sei mais qual foi o último jogo. Sonic Boom, eu não lembro quando saiu. Sei lá quando saiu o Colors. Não, Colors tem muito tempo já. Sonic Boom é bom? Não, horrível. Não. Colors tem quase 10 anos já, cara. Teve aquele. Como é? Aquele Lost World que imita Mario Galaxy, que é legal. Generations? Não, Generations Colors. Tá bom, vai. Generations tá bom. E o Colors, o Colors eu não joguei. Pera, mas qual saiu primeiro? Foi o Colors ou foi o Generations? Ah, foi o Colors, com certeza. Foi o Colors. Colors saiu em 2010. Então, acho que... Mas... O Sonic é um jogo que tenta sobreviver até hoje, ainda lançando, tentando se reinventar. Mas existem aqueles joguinhos que você simplesmente não teve mais. Que o seu coração simplesmente fala, ficou na saudade. Que o seu coração canta, baby, come back. Exatamente. Any kind of fool could see. Aí quando você baixa aquele emulador, aquele MAME lindão, ou então aquele DS-NES. Como é que é aquele que tem nome de remédio? Medinafen. Caralho. Diferente de Sonic, existem aquelas franquias que a gente nunca mais viu. E por mais que as pessoas brinquem com os nossos sentimentos, botando personagens em um lugarzinho ou outro, fazendo joguinhos muito parecidos, a gente não tem mais. Morreu e talvez nunca volte. Mas hoje é um dia de fé, hoje é um dia de oportunidade, de dar asas à imaginação e pensar, como seria se eu pudesse jogar a versão moderna? E eu jogo aqui logo no começo. Cara, peraí, esse programa vai ser na Páscoa. Páscoa. É bem, é bem propício o tema. Ressurreição, né? Foi por acidente. Olha aí, parabéns. Olha aí. Ué, mas a Páscoa não é sobre ovo de chocolate, não? É, também. É. E coelhos espanhóis. E coelhos? Coelho. Tem a magia de polvo, sim. É sobre o cocô de coelho ter um formato perfeito e delicioso. Ah, você pode usar com muita firmeza a frase que eu ouvi esses dias, que é: eu sei a hora certa de errar, veja só. Eu sei a hora certa de errar. Não, a frase mais perfeita que eu ouvi esses dias foi do Senhor Eternidade, que é: não paga duas pizzas. Não paga duas pizzas. Mas, e lápis? Já começando aqui de cara, o que seu coração diz sobre Final Fight? Por que tinha o seu Final Fight de graça? Me diz o seguinte, sobre Final Fight exatamente, me diz que tem esse mod maravilhoso do Hagar no Marvel 3 pra você jogar com Colossus, ó. É o que eu tô pensando de Final Fight agora. Todo o gênero de beat'em up de modo geral, né, ele hoje vive em termos de nostalgia. Tem uns jogos muito bons que saíram. Não, beat'em up hoje tá meio que tentando voltar. Então... todos os fantasmas na nostalgia. Todos os fantasmas na nostalgia. Tem uns muito bons saindo recentemente. Aquele Modern Russia Blitz é muito bom. Apesar de ter uma falha de caráter. Mas é bom, tipo, você jogou ou é bom, tipo, eu vi um vídeo e achei legal? Não, é bom, eu joguei, comprei pro Loop e pro Bode ou pro Goku, não sei, pra mais dois. Pra gente jogar online e descobri que não tinha online. É esse nível de bom. Infelicidade. Caraca. Foi. Aí, mas o jogo é bem bom. Mas você ficou muito triste, porque você descobriu que não tinha. Você tipo, pagou uma grana e não tinha online. Não, foi tipo, foi presente pra mim. Nesse caso, tudo bem. Eu fiquei triste que não tinha online. Eu fiquei realmente triste que não tem online. Outro que eu também fiquei muito triste que não tem online, mas eu depois eu destristei e desinstalei com aquele Power Rangers de PS4. Destristei. Aquele ali é bom não ter online porque ele é ruim mesmo. Nossa, cara, joguei 10 minutos daquilo. Eu falei, cara, desinstalei. É, desinstalei. Desinstalei e eu devia ter pedido reembolso, $15. Mas tudo bem. Ah, que não pediu. Porque demorei demais pra abrir o jogo. Tem que começar, tem que começar a jogar na hora essas porcarias e falar, ó, quero um reembolso, claro. Isso é uma porcaria. É 2 dias, né, que eles dão? Eu não faço ideia. Ah, eu acho que é uma semana ou 2 horas. Caralho. 2 horas de jogo. Jurava que era 2 dias. É, 2 horas de jogo. Sim. É, mas assim, a coisa do Final Fight como um todo, o Final Fight ele entra num problema maior, né? Que é ser um jogo da Capcom, mas podia ser da Konami ou da Sega também, que são empresas que de modo geral meio que começaram a cagar pra algumas propriedades intelectuais. E eu não sei se é sem razão, eles provavelmente têm dados que comprovam. Claro, eles não estão perdendo dinheiro, né? Afinal, como eu gosto de dizer, esses caras não são burros. Na verdade, eles até são um pouco, é a impressão que eu tenho. Mas. Às vezes são, mas não tão burros. É, assim. Eu tenho a impressão de que, por exemplo, o cara não lançando um jogo novo dessas franquias, um Mega Man, um Final Fight, por exemplo, ele tá se poupando do risco de fazer uma merda. Ele tá olhando a SEGA toda hora fazendo merda com o Sonic, pensando, então, e se eu não fizer aí qual? Você fica quieto na minha. E as pessoas sempre ficarem pedindo. E na verdade eu tô sempre quieto aqui, não lanço nada. E sempre fica aquela expectativa de podia sempre ser uma coisa boa, mas. O hype é infinito. O hype é infinito. O trem do hype não para, né, gente? Ele é expresso até os seus sonhos. Mas o Sonic é um caso muito peculiar. A SEGA foi, tipo, tentando se reinventar e depois copiando. Copiando não. Tem que pegar inspiração em outras coisas e tal, tal, tal. E parece, talvez, que vai acertar agora com o Sonic Mania. É, tem uns bons aí no meio do caminho. Sempre parece. O Generations é bom. O Generations é um Sonic bom. E o Colors é um Sonic muito bom. É, o 4, ele, como não terminou de sair, né? Fracassou em termos de vendas, etc. Eu acho que eles vão ter feito de uma vez só, porque aí pelo menos ganhavam dinheiro. Ele não era exatamente ruim. Ele só não passava algumas sensações de nostalgia que as pessoas buscavam. Tipo, não é um jogo rápido pra cacete. Mas sensações, tipo, frio e fome. Amor. Caralho. O episódio 2, eu achei legal até, principalmente se você jogar com outra pessoa em co-op, né? Com o Tails e o Sonic. Eu já não joguei o 2, o episódio 2. É, eu curti o 2, o episódio 2. Pois é. Uma coisa que eu tava pensando esses dias, que... Esses dias não, tô pensando há muito tempo já, mas agora que tem o Switch, eu voltei a pensar nisso. Pensei, cara, não precisa nem ser pro Switch, pode ser pra celular. Agora a Nintendo entrou em móvel, né? Tem o Super Mario Run, que é um bom jogo, só é caro pra celular, mas assim... Estupidamente, cara. É, $10, eu acho. Mas pro público de iPhone... reais. É, pro público de iPhone parece que é um preço razoável. O problema é que o cara fez pro Android, quer vender por R$40, não vai entender. Android, o cara não paga com ele. É, e a Nintendo não quer botar propaganda, porque é Nintendo, enfim, foda-se. Mas o lance é o seguinte, já tem o Pokémon GO, que bem ou mal fez um frisson, é que os caras não souberam gerenciar e morreu. Tudo bem. O Fire Emblem, uma galera jogou, provavelmente agora a gente não sabe. Ainda tá jogando. Mas esses jogos são assim mesmo, eles têm fase. E juntando toda essa coisa de Nintendo, etc, uma coisa que dá pra eles fazerem com o celular, cara, ou com o Switch, é um Pokémon Snap novo. Andou. É verdade. Porque toda, essa parada de... De câmera, Instagram, essa... De câmera, Instagram, dá pra fazer vários... É óbvio que nunca vai acontecer, porque Nintendo é burra. Nesse caso, os caras, eles são burros. Eles têm que contratar uma galera ocidental, falar, me ensina a internet. Eu tenho uma opinião bem formada sobre isso. Vocês podem não concordar e não devem concordar, mas irei expressá-la. Okay. Pra mim, muitos dos jogos antigos, eles fizeram sucesso dado o contexto em que eles viviam na época. Claro. Hoje em dia, se eu soltar um Sonic igualzinho, sem tirar nem pôr do antigamente, as pessoas vão gostar pela nostalgia e tal, mas não vai fazer o sucesso massivo que ele fez, dado o contexto hoje. Hoje o contexto não é 2D, side-scroller, correr, pular, não. Não só isso, o contexto é o mercado é pulverizado, né? Tem 700 mil jogos, então você fazer o grande jogo é mais difícil também. Agora, quando... Vamos falando de Pokémon Snap. Pokémon Snap tinha um contexto muito específico na época, que era a transição do mundo 16-bits pro 3D, bolado, gráficos fodas e fenomenais. E ainda sem muito poder de processamento pra fazer um jogo nível Pokémon. Você tinha Pokémon Stadium, você tinha uns minigames de Pokémon lá, mas várias coisinhas que brincavam com Pokémon. O mais perto que eles conseguiam fazer é você andar no mundo e ver o Pokémon. E aquilo sanava a vontade louca que as pessoas tinham de viver um mundo, um ambiente do Pokémon. Você poder andar, você poder ver em 3D as coisas. Pokémon Snap foi muito maneiro porque as pessoas queriam ver um mundo de Pokémon sobre outra ótica. Uma ótica completamente diferente daquela de cima do Game Boyzinho. E aí, Pokémon Snap foi um sucesso. Mas se jogar hoje em dia é um jogo muito boring, velho. Não, mas eu não tô falando pra jogar o de hoje em dia. Eu acredito. E aí, fazer um novo. Se você fizer, na minha opinião, esse jogo reinventado pra celular, ele não vai fazer tanto sucesso. Ele vai fazer um hypezaço porque é Pokémon no comecinho e depois vai morrer muito rápido. Muito rápido. Qual é a grande diferença disso pro Pokémon GO? Ué, pra mim, você alguma vez falou que Pokémon GO foi um acerto? Não, mas eu reconheço que foi um sucesso. Eu não quero jogar. Eu só quero Defina a diferença entre um acerto e um sucesso. É muito fácil. Você pode fazer uma coisa que vende muito e é uma merda. E você pode fazer uma coisa que é muito boa e não vende nada. Você acertou, mas não fez sucesso. Você errou, mas fez sucesso. Entendi. Mas Pokémon GO nem vendeu tanto. Pokémon GO não vendeu ponto. Não é pago. Pokémon GO não vendeu. Não, você comprava as moedinhas. Mas peraí, como é que não vendeu tanto, cara? As moedinhas? Durante. Não, eu não sei. Isso eu já não sei. Mas só durante semana isso. Só se falava desse negócio, cara. Durante o cara não semana. Soube. Sim, cara, mas durante semanas você consegue capitalizar muita coisa, cara. Se o cara não tivesse parado, sido um imbecil e deixado o jogo morrer, ele poderia ter continuado capitalizando isso durante muito tempo. Igual o. Aqui... Ah, cara, não sei se foi culpa de gerenciamento ou se o jogo era só limitado mesmo. Não. Cara, foi culpa de gerenciamento. Era uma parada de hype mesmo e acabou. Eu vou criar um universo paralelo. Primeiro que reparado que o jogo era só sem graça. Eu vou criar um universo paralelo onde Pokémon Go mudou a forma de pensar do ser humano, cara. Caralho. Tá bom, cara. Durante semanas aquele negócio, cara. Cara, teve um dia, eu já falei isso pra vocês, que a Globo News, todo o programa, a porra no canal teoricamente de notícia, todo o programa tinha uma matéria sobre essa merda, cara. Mas aí que tá, durou semanas. Durou nem 2 meses. Semanas, às vezes, é muito mais do que um jogo de videogame dura, cara. O Zelda saiu tem um mês. Assim, já passou um pouco. Ah, legal, saiu o Zelda. Já passou. Agora temos outras coisas aqui no mundo. Tem coisas novas de baixo. O Resident Evil saiu pro fim de janeiro. Quem tá falando Resident Evil agora? Acabou, cara. Foi velho. Cada um tem as suas 2 semanas, meu. Aproveita, fica no coração do povo e depois você vai virar cauda longa. É isso, pô. A diferença é que eu vejo algumas pessoas jogando Resident Evil. Eu não vejo ninguém jogando Pokémon. Mentira, eu vejo e sei de pessoas que ainda jogam. Pô, tudo, onde vivem? Do que se alimentam? Isso daí só toca não deixa o samba morrer no coração. Deixa o samba morrer. Tem uma galera jogando no estilo, não deixa o samba morrer, igual você joga o WoW. Sim, não tá aquele fervor de antes, tá a mídia jogando todo dia, já não tá mais aqueles encontros semanais de gente indo pra algum lugar pra caçar Pokémon, mas ainda tem gente com essa coisa instalada no celular e que joga. Quando eu fui pra Curitiba pra ver os amigos lá no carnaval, O Demartini mesmo, ficava toda hora que ele tava falando comigo, a gente parava alguma coisa, ele abria o celular, abria o Pokémon Go e via se tinha Pokémon na área, toda hora. É o Instagram de algumas pessoas, pô. Ih, vai pegar Mr. Mime, caralho, vai se gabar pra cacete agora. Ele vai pro Japão agora e vai pegar um monte lá agora que não tem aqui. Vai virar o pilantra. Não, mas olha só, resumindo, né, o Pokémon Snap. Hoje, como você tem um apanhado bom de mídias sociais, etc, Instagram, vou dar uma viajada, tá? Que agora não deve dar pra fazer isso muito bem. Mas daqui a pouco vai dar. Você tira foto com o seu Pokémonzinho e postar no Instagram, entendeu? Ah, mas dava com um Pokémon Snap. Hã? Dava pra tirar foto com Pokémon no Pokémon. No Pokémon Snap, não, no Pokémon Go. Era todo ponto, né? Ah, tá. Não, no Pokémon Go. No Pokémon Go dá pra você ver o Pokémon ali, aí você fazia uma selfie, tirava foto junto com o Pokémon e pronto, todo mundo botou foto. Mas enfim, o Pokémon Snap é só uma parada que eu tinha pensado desde o Wii U e tava. Eu nunca joguei esse jogo, tá? Só pra. Pokémon Go? Pokémon Snap. Não, Snap. Eu joguei ele. Pô, eu joguei ele pela revista Nintendo Worlds na época. Era maneiro, né? Acho que se a gente ia jogar, eu vou achar uma merda. Era maneiro, com certeza. Ele tinha umas fotos muito maneiras. Porque ele tinha, parece que um sistema de pontos, que se você tivesse a foto perfeita, a pose perfeita do boneco, você ganhava mais pontos. E outra cada coisa, boneco tinha uma pose perfeita. E pelo seguinte, o Switch, ele tem um botão que é de print screen. O botão é o botão de print screen. Ele só faz isso. O botão tira foto. Ele printa screens. É o botão do lado esquerdo, do controle do lado esquerdo, assim como tem o home de um lado. É como se fosse o share, né, do PC. É, mas ele direto, ele tira foto. É, ele tira. Vídeo agora. Ele não grava, não? Ah, você tá querendo muito, já. Tem nem Netflix pro Switch. Não tem? Não, ainda não. Caralho! Ainda não. O GameCube 2, essa porra, cara. Eu tava tentando pensar um pouquinho fora da caixa, até porque a gente falou das franquias mais óbvias na última vez que a gente gravou um programa muito parecido com esse. Muito parecido. Mas eu tava pensando um pouquinho diferente. Um estilo de jogo que eu gostava muito de jogar quando eu era moleque eram os point and clicks, os adventures, muito da LucasArts. E eu vejo muitos sendo relançados hoje em dia. Um remaster, a gente tem o do Full Throttle, o The After Tentacle, o do Monkey Island. A gente tem vários que foram lançandinhos assim. Ou um remake, um remaster. Mas esse conceito todo de point and click de adventure game, ele foi reinventado recentemente com a Telltale em alguns estilos de jogos dela. Sim. E poderia muito bem trazer um desses jogos antigos nesse modelo novo que a Telltale trouxe. Mas é tão diferente assim o da Telltale? Além de ter mais. É porque. Não, mas mais os voltado da Telltale, ele é mais voltado pra narrativa. Isso. Só que ele é mais interativo. Ativo, na verdade, porque você ainda chega a controlar os bonecos, andar e tal, interagir com objetos. Tipo, eu tô pegando de exemplo o Walking Dead. Walking Dead, você anda pela casa, explora, não sei o que, vai até a janela, olha o que tem lá fora, blá, blá, blá, blá. O point and click não era tanto assim. A Clementine vai se lembrar disso. Olha, esse é outro caso também de coisas que as pessoas falavam muito no começo e agora não. Quando sai um jogo desses da Telltale, assim, o último acho que foi o do Batman, né? É o Batman, agora vai ter Guardiões da Galáxia. Anunciaram. É o Batman. E assim, legal, saiu o jogo do Batman da Telltale. É porque ainda não acabou também. É, ainda não? Porra, não vai acabar então. O Borderlands também já não foi. Eu acho que o único que foi. Que pegou pesado, assim, em termos de todo mundo parou pra falar isso foi do Walking Dead mesmo. O Wolf Among Us também. O Wolf Among Us foi menos. Mas foi. Eu acho que o mais de todos foi o Walking Dead. Walking Dead. Eu acho que logo depois acho que deve ter sido o De Volta pro Futuro, inclusive. Sim. Não, De Volta pro Futuro eu só escutava você falando. É claro, tá bom, suficiente. Sim. Já é uma pessoa. Um é mais que zero. Agora, fazendo um Day of the Tentacle nesse estilo, eu acho que ia ficar iradíssimo. Olha, olha. Pode falar. Esqueci o que eu ia falar. Agora foi isso. Eu acho que ia ficar muito maneiro e eu não acho que ia perder nada da essência. Ia ser realmente uma atualizada no jogo e ia dar gosto de jogar de novo. Eu tô jogando o remaster que eu ganhei do Day of the Tentacle que eu ganhei na PS Plus. E eu me diverti e tal, só que eu já joguei aquilo, então volto meio a falar, eu já joguei, maneiro, legal lembrar, fecha o jogo, vou fazer outra coisa. Mas vale lembrar que todos esses gêneros que a gente falou até então, já eles ganham esses updates, né? Tipo, o Beaten Up ganhou o Hack and Slash, né? Sim. Derivado. Não sei se ganhou. Desenvolveu. Desenvolveu, é uma palavra melhor. Eu gostei desse jeito que você pensa. Só que a gente tem um hack and slash que é multiplayer, que é co-op, hoje em dia não tô lembrando. Tem aquele famoso. Se você considerar Musou, talvez. Não, mas Musou não tem. Ainda não. Musou não tem co-op. Não tem Musou co-op? Claro que tem. O One Piece é online. O One Piece é online também. Então tem. E cai frame pra caralho. Mas por que é que não cairia? Parece que tá jogando Zelda no Wii U. Tão ruim que é. Mas então, hack and slash do estilo Devil May Cry, God of War, essas porra, eu não lembro de um co-op maneirão. O que eu mais gostava do beat'em up era o co-op. Tá aí uma ideia, GG. Porra, Devil May Cry co-op. Meu Deus. Que câncer. Tem aqueles jogos da Marvel? Jogar com Dante e com Virgil. Aqueles jogos da Marvel? Não, eu quero jogar com o Nero. Deixa esses dois pra lá. Sai daqui. Qual que é o Nero? Aquele Marvel Ultimate Alliance e o X-Men Legends, que vem logo antes dele, eles têm cooperativo. Você pode jogar... São quatro bonecos, né? Você pode jogar com quatro bonecos. Aí dois pra você e dois pro outro cara. É. Não. Dá pra quatro players. Não, isso aí é só depois. A não ser que tenha sido agora que veio o remaster dos três. X-Men Legends, eu, o Comandante Cobra, a galera lá, a gente rachou o adaptador do PlayStation 2 pra mais controles e jogavam quatro players. Ah, é local. Eu fazia local. Isso com o Time Splitters, era isso? Time Splitters, que olha tinha só, o multiplayer. Ser local não é necessariamente um demérito, tá? Não é. É porque eu tô pensando mais em online. Ah, ok. Não, o último que eu me lembro que teve primeiro offline foi o Scott Pilgrim, depois eles lançaram um upgrade que você dava pra jogar online. Mas lançaram muito! Scott Pilgrim não pode ser online, tá errado. Scott Pilgrim tem que ser todo mundo junto, passando raiva. Tem o filho da puta do seu lado, tacando a espada. Não. Nesse caso, eu não vou concordar com nenhuma outra opinião. Nesse caso, eu tô certo. O resto tá errado. Nesse caso, eu não tô errado. Tem que ser todo mundo junto, tem que ter um filho da puta pra dormir com o controle na mão, tem que ter o filho da puta pra jogar a porra da espada na nuvem e morrer todo mundo. Tem que ter tudo isso, cara. Eu entendo a sua dor. Tem que ter um maluco pra resetar o jogo e perder o save. Eu entendo a sua dor. Resetar o jogo, perder o save e gastar todos os power up pro boneco. Eu entendo a sua dor, mas eu não vou ter uma história de dor, cara. Aquilo é a narrativa perfeita, né, cara? Tem o anticlímax no meio do caminho, tem a reviravolta. Aquele nosso. Os nossos Scott Pilgrim são a jornada do herói perfeita, cara. É a jornada do anti-herói, né? É, do anti-herói. Jornada do fudido. E é Brasil, né? Porque tem vida em pizza no fim das contas. É. Mas enfim. Mas eu acho que tem essa coisa do hack and slash que adotou, né? O espírito da coisa. Tem que ver lá se o hack and slash ele tem todos as cinco regras do beat'em up que a gente criou no programa lá. Mas tem até uma coisa que eu tô pensando, co-op de uma forma geral foi morrendo ao longo do tempo. Tá embaixo, né? Não, mas olha só, é porque o estilo de jogo que a gente entende por co-op nasce do fato de eu preciso colocar mais de uma pessoa pra jogar. Essa coisa do eu preciso colocar mais de uma pessoa pra jogar evoluiu pra eu posso colocar 30 pessoas ao mesmo tempo pra jogar. E aí o foco cooperativo da coisa, ele teve que crescer pra ser, beleza, você pode cooperar ou competir. E aí vai de você ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí tem MOBAs e... Overwatch. É, tem MOBAs e... Não, sim, eu entendo, mas aí nossa, não é vida. Muito cooperativo na campanha. É porque a gente tem... O tradicional que a gente tem pra videogames hoje são jogos que tem uma campanha single player que você joga com um bonequinho e tal, pá, e termina. Antigamente a gente tinha essas coisas que davam pra jogar com dois bonecos. Na época do PlayStation 3 mesmo, tiveram alguns jogos com uma experiência muito divertida que você podia jogar co-op. Eu e o Senhor Eternidade, a gente fazia o Aluguel Zero, se fudia, fazia Manabu! O grande lance da Aluguel Zero é que o jogo não precisa ser co-op. A gente só fez com co-op. Não, o Final Fantasy, por exemplo. Tá, não, Final Fantasy comprou, a gente comprou. Fantasy, mas então, foi Aluguel Zero. Você não tem que jogar online ou co-op, mas você pode jogar e a experiência é uma outra coisa se você fizer desse jeito, tipo Resident Evil 5, que eu vejo de gente reclamando que aí da Shiva é uma merda, da Shiva é uma merda, que não sei o que, mas aí você apresenta o co-op online outra pessoa, vira um outro jogo. Cara, Resident Evil 6 foi um jogo que eu me diverti muito jogando, e as pessoas só reclamam. Cinco, mas eu me diverti porque eu joguei com um brother. O 5 ou 6? Eu também joguei com um brother, PH. Certo. Eu joguei o 6 com um brother, mas não dá, cara. Aquele jogo... Ah, foi muito engraçado. Dá, divertido. Olha só, ser não. engraçado não quer dizer que foi bom. Foi divertido. Eu cara, eu também... Não ia ser divertido se você tivesse, sei lá... Essa é a magia do co-op. É muito difícil um jogo co-op ser ruim quando você tá jogando com um amigo, um grande amigo seu. É uma experiência em conjunto que você tem que, pelo menos, ser rico. Olha só, não, mas olha só, aí o jogo não precisa ter mérito. Não, mas eu tô falando, o jogo, mas eu tô falando, não tô lembrando de um jogo co-op que eu joguei que era ruim, que eu falei, cara, perdi meu tempo. É, Superman 64. Até Razer era bom. Aí eu abri aqui agora, de curiosidade, o Co-Optimus, que era um site que eu usava muito. É, ele é um site que diz, ele ranqueia jogos cooperativos, diz quais jogos melhores e tal, etc, etc. E assim eu ia sempre procurando com o Senhor Eternidade alguns jogos pra gente alugar e zerar. Foi assim que a gente jogou aquele Haze, lembra disso? Era bom aquele jogo, cara, tinha um plot genial. O era jogo tipo, era muito ruim, mas era tipo uma versão zoada de Revolução dos Bichos. Nossa! É sério? É sério? Sim, é sério. Só que bizarramente. É o Haze. Uma droga que você tomava, quando você tomava a droga, você ficava sinistro. É só aquele que do... Que a droga te controlava as pessoas. É aquele do capacete amarelo, né? É. Nossa. Caraca, era muito louco. Aí hoje eu tô vendo aqui no site, ele tá me falando assim, olha, os jogos co-op mais famosos. Dark Souls 3. Certo. Ok. É mais ou menos co-op. Pois é. O Série Souls tem seus pormenores pra fazer co-op, mas funciona, ok. Aí tem um Tales of Zestiria, não é? Tá em promoção aqui, essa bosta. Tem o One Piece Pirate Warriors 3. Yes. Aí começa as coisas tipo... Resogun. É. Resogun é maneiro. Resogun é maneiro. Cara, Resogun a gente tinha que jogar. Resogun a gente tinha que jogar. Navinha. Castle Storm. Tem Castle Crashers? Castle Crashers. Ah, falando os mais em voga hoje em dia. Borderlands. Diablo 3. A gente começou a falar de co-op, né, agora, né? Mudou o tema, né? Não, é porque... Fazendo link, relatos. Vamos lá. Não, não tem, não tem nenhum problema. Acompanha. É uma coisa... Tá tranquilo. Eu e... É uma coisa que não tem mais jogos hoje em dia. E eu derivei isso até dos próprios beat'em ups, porque eu gostava tanto de jogar beat'em up. Isso aí você também é um cara meio estranho. Você gosta de beat'em up pra jogar junto com os amiguinhos. Eu gosto pra matar gente. Não, no caso estranho é você, Dai. Eu não. Cara, o jogo é feito pra isso. Você tá lá batendo nos outros, você tá lá livrando a cidade do crime. Não, o jogo é feito, cara, pra jogar. Você pode preferir jogar sozinho ou com um amigo. Sozinho, o objetivo vou dar um exemplo do jogo que eu joguei recentemente aqui, que eu ganhei na PS Plus também, que é o Broforce. Deixa eu só completar um raciocínio aqui pro Daigo. Daigo, olha só, o objetivo do jogo é matar gente. Mas você pode ser tão brother que você quer matar com um amigo seu. É como diz a tatuagem do Macarrão, ex-amigo do Bruno. Que é uma música lá, amizade é pra sempre. E é uma coisa que nunca vai não sei o que lá, blá blá blá. E aí no final diz assim, Bruno e Maca pra sempre. E o cara tá preso nas... É sério que o maluco tem uma tatuagem dessa? Né? Tem, Bruno e Maca pra sempre. Tô procurando o Google aqui. É que vocês não sabem a real. Amizade nem mesmo o tempo vai... A amizade, nem mesmo a força do tempo vai separar. Aí embaixo tem Bruno e Maca. Muito em cima, Bruno e Maca. Nem mesmo a força do tempo irá destruir. Amor verdadeiro. Amor verdadeiro, isso mesmo. Isso malditos mesmo. Criminosos. Isso. Amor verdadeiro. E aí ele tatuou. Assim, é o nível acima de tatuar nome de mulher no teu braço, sei lá. Sim, tatuou o nome do amigo que cometeu o crime com você e agora ele não é mais seu amigo. Cara, parceiro do crime, né? Parceiro do crime, né, cara? É, só que agora não é mais. É isso. Um assassino, filho da puta. Cadê Me diz um jogo aí, Lápis, que você tem saudade de jogar aqui hoje em dia. Fala do Broforce. É maravilhoso esse jogo, Broforce. Broforce é muito bom, mas é um jogo que eu joguei um pouquinho e me diverti, mas quando eu joguei co-op, nossa! Joguei horas. Dá pra jogar co-op isso daí? Porque eu joguei sozinha e eu enjoei foda. Não, caralho, é muito irado jogar co-op. Já, no canal do Baixo de Soco no YouTube, teve durante uma época lá que toda sexta-feira tava eu, Bod, Loop, Goku, às vezes o Rodrigo Mota jogando alguma coisa. No Broforce tava eu, Goku, o Mota e acho que era o Bod, o outro. A gente teve jogando pra PC porque algum dessas pessoas não tinha Play 4. Ah, não, era o Loop. Porque o Loop não tinha Play 4 na época, a gente teve que jogar no PC. E aí, a grande narrativa era que o seguinte: o Goku dava lag nesse jogo por qualquer motivo. Não tinha lag na conexão dele, mas ele andava em 10 FPS. E por ele andar em 10 FPS, ele virou imortal em algum ponto. Ele não morria. Os tiros vazavam ele. Aí todo mundo morria, falou, caralho, fodeu, eu vou morrer. Aí ela, o Goku, 10 FPS, pulando. Foda. Tipo, jogo de Atari, pegava... Caralho, isso me lembrou o Left 4 Dead, do Senhor Eternidade, que ele conseguia ganhar do tanque, porque a FPS dele era baixa. Ele ficava teleportando, eu tenho que sair o tanque. Caralho. Left 4 Dead é um outro jogo multiplayer muito divertido, que eu curtia muito. Mas o Broforce, eu uma vez joguei na casa de um amigo meu, porque a gente ia jogar RPG, e aí chegou um brother novo, e aí até ele fazer ficha e o mestre explicar as paradas, a gente ficou lá jogando no computador desse meu amigo. Cara, eu enjoei, tipo, sei lá, 40 minutos de jogar sozinho essa parada. Broforce? É. Ah, mas isso é um jogo sozinho. Que não é... Esse aí é feito pra jogar em grupo mesmo. Então, agora eu quero jogar de novo, mas em grupo. Mesmo porque em grupo dá pra fazer tanta coisa com as habilidades especiais de cada boneco. Tipo, vai ter um que vai cavar, vai ter um que vai tanquear tiro de chefão. No caso é o Highlander. Highlander é sensacional pra isso. Daigo, oi. Me diz um jogo aí do seu coração que você queria jogar ele de novo, uma versão mais moderna. Ninja Warriors. Qual o problema no Ninja Warriors? Não tem problema no Ninja Warriors. Eu quero então, jogar ele nunca... feito até hoje. Como eu tô é que eu falando com o seu coração, entendeu, cara? Por que nunca fizeram? Por que nunca fizeram? Porque a Natsumi só começou a fazer Harvest Moon, filha da puta. Nossa senhora. Mas como que você ia fazer uma versão desse jogo mais moderna? Como é que eu ia fazer? Eu ia dar ele na mão da Platinum. Cara, você, eu não ia platinar, cara. Eu quero saber como é que ia ser o jogo. Como é que ele ia ser o jogo? Primeiro, ele ia ser um... Tá muito bom. Qualquer coisa que eu tô falando, Dario tá repetindo. Cara, tá parecendo Cavaleiros do Zodíaco, mano. Sim, eu sou o Jonas Mello. O que ia fazer? Deixa eu ver. Eu ia colocar ele com os combo louco, eu ia colocar 300 nego na tela, eu ia colocar ele co-op, óbvio. Você ia colocar co-op? Sim. Mas Ninja Warrior não era co-op, né? O original era, o de arcade era. Ah. Ou seja, foi uma coisa que perdeu-se quando ele foi para o Super Nintendo. Ninja Warrior, ele é um beat'em up side-scroller que só tem uma dimensão, né? Sim, igual o Power Rangers de Super NES. Não, Power Rangers, você tem a rua e a calçada. Não, esse é o do filme. Ah, é o do filme, é verdade. Eles Caraca. Nem são tão parecidos assim. Aí, alguém já jogou esse joguinho novo de Power Rangers? Porque o joguinho do Super Nintendo Power Rangers era muito maneiro. Fala, e... Pivoto acabou de falar que é uma bosta. É uma bosta? É uma bosta. Sim, ele falou agora há pouco. Sabe um jogo que eu gostaria muito de ver uma versão atualizada dele, ou até um remake, um reboot, qualquer coisa do tipo? Um de 64 chamado... Não, 2 de 64, na verdade. Um chamado Mischief Makers. Ah, e o que eu tô falando? Esse jogo já ganhou. É muito legal esse jogo. E o outro é o Jet Force Gemini. Esse teve uma segunda versão, não teve? Não, ele foi relançado só, mas não mudaram nada, só os controles, né? Porque eles adaptaram pro Xbox, só. Ah, não, eu tô pensando no Sin and Punishment, peraí. Cara, imagina uma versão refeita de Mischief Makers, como seria? Como que eles fariam? Shake. Treasure, maravilhoso, Treasure. Eu não conheço esse jogo. Mischief Maker, você não conhece? Que maluco doente, velho. Tristeza do PH. Mischief Makers? É, Yuke Troublemakers. Talvez você tenha jogado a versão japonesa, não sei. Não? Não, com certeza não. Você joga com uma robô chamada Marina que tem um sistema maravilhoso de balançar as coisas. Isso. Você pega a coisa pega... e dá um chacoalhão. Isso, você pega os inimigos e, tipo, aperta o botão e ela shake, shake. Ela joga o boneco pra longe, assim, muito cara, eu não consigo nem. Eu não consigo nem procurar no Google. Não tá dizendo nada do Google. Você é um produto da minha mente perturbada. Mischief Makers. Aqui, ó, joga isso no Google. Isso, eu escrevi, obrigado. Ele. Hoje em dia tem umas paradas que lembram. Ele um pouco, aquele jogo caraca, tem um jogo de DS que lembra um pouco Mischief Makers, cara. Eu DS, acho que real. Eu joguei um dia isso, 15 minutos na locadora, porque estavam jogando o jogo que eu queria, eu tava esperando. Cara, Blast Corps. Blast Corps? Hoje em dia? Não saiu um remake? Não, foi Blaster Master que saiu o remake. É. Porque Blast Corps era um jogo muito ruim. E aí vai ver, eles conseguem fazer um jogo muito bom do jogo muito ruim. Eu acho que metade da galeria de jogos de Nintendo 64 podia ter um remake, né? Porque metade dos jogos é bem ruim. E talvez desse pra fazer coisa melhor hoje em dia. Conkers. Tem muita... Conkers é muito bom. Tem muita... E é um joguinho hoje. Cara, o Nintendo 64 tem muita pérola que, tipo, muita gente não jogou. E eu acho que muitos deles deveriam ser relançados ou remasterizados, sabe? Cara, tem que tomar muito cuidado, por quê? É, vamos pensar no nosso querido amigo Banjo-Kazooie. Um jogo muito foda, que merece um programa aqui no Baixo Frente Soco que vamos fazer. Os dois são foda assim, não. Já, eu acho. Muito, muito, muito foda o Banjo-Kazooie. E joguei muito, muito quando era moleque, joguei o Banjo-Tooie. Aí fizeram o Banjo do Xbox. Xbox. Tá? Você jogou? Não, não. Não. Ah, então. Não. Então, né? Como é que você vai xingar ele? Não, cara, não, não, não, você tá entendendo. Cara, eu vou comprar o. Eu nunca joguei Banjo-Kazooie inteiro, sabia? Eu vou comprar agora aquele. Harry Reply. Ah, assim. Mas hoje em dia ele é um jogo muito difícil de jogar. É tipo você pegar e jogar Super Nintendo 64. Que nem você pegar Super Mario 64 e jogar hoje. Você vai encher o saco na décima estrela, só. Não sei. Duvido que Banjo-Kazooie é maravilhoso. Olha, ele é realmente muito bom, cara. Ele é melhor em ser Donkey Kong do que Donkey Kong já foi. E é melhor que Super Mario 64. Polêmico. Ih, polêmica. Vai começar aquela briguinha, né? Banjo Kazooie versus Super Mario 64. Cara, tem que chamar o Pad. Não começa essa discussão sem chamar o Pad, não. Pera aí. Por quê? Que porque ele se amarra nessa discussão. Ele defende. Mas vocês já viram o Banjo Kazooie novo? Novo não, né? O último que saiu, né? Já é velho, mas que saiu pro... Eu não consegui jogar ele direito, sério. Cara, é muito ruim. Ele é de carro. Tá, mas aí, porra. Não é. Não, mas na corrida, ele é um jogo de aventura que de repente você tá tunando o seu carro. Tipo Mass Effect 1. Tipo Mass Effect 1. Mas o que você tá falando? Um bugão. Do Banjo, o Banjo Nuts and Bolts. Ah, caralho, sério que tem isso? Caralho, eu não tô entendendo como é ruim. Caralho. É, por isso que ele chama Nuts and Bolts, né? É, tá mexendo com faz sentido, faz sentido. Mas ainda assim é ruim. É um excelente exemplo de como você vai destruir um jogo. Você fala assim, ah, já sei, vamos pegar a franquia antiga e vamos fazer. Sabe, tudo que as pessoas gostam, a gente vai. Eles sacaneiam no começo do jogo. Ah, vou pegar pedaço de quebra-cabeça? Não, as crianças hoje em dia não têm paciência pra esse tipo de jogo. Caralho, que genial! O jogo é tipo uma paródia da realidade. É tipo assim, caralho. Sim. O que eles querem é jogo de corrida e FPS. Será que tem FPS no jogo? Será? O seu ponto é interessante por causa de destruir a franquia, realmente. Trazer de volta, destruir, é um passo, é uma linha muito tênue. Pegue, por exemplo, Bomberman. Bomberman, vocês estão ligados que tem aquela versão ultra foda realista. Ah, Bomberman Hardcore. Isso, exatamente. Como é que é o negócio? É o Bomberman onde você joga com Vector Man, tá ligado? Que é igual isso. Então, aí vira tipo um jogo de tiro, tá ligado? Eles destruíram foda Bomberman. Assim. Mas que doido. Aqui, né? Foi erradíssimo, puta que pariu. Que erro. Que erro. Tem é um erro na humanidade. Tem. Esqueci de novo o que eu ia falar. Acho que eu tô meio chapado. Tudo bem. Gravar de pé é foda, né, amigo? Não vai falar nada, não? Então... Não, segue o jogo que eu esqueci. Eu segue o jogo. Sabe um jogo que merecia ser o remake também? E lá tu ia concordar, mas o remake direito? Remake ou reboot? Refoda-se direito. Então refoda-se direito. É o Star Fox. Não, chega, não. Para. Já tentaram, cara. Chega, deixa lá quietinho, ele chega. Tá convidando não, a falha. Star Fox. Não, olha só, se o Star Fox, não, olha só, se o Star Fox Zero fosse da Platinum, mas não tivesse a obrigação de ter usado aquela porra daquele sensor de movimento, o jogo ia ser bem bom, cara. Sério, que obsessão com a Platinum é essa? O que a Platinum fez de tão bom, cara? O que a Platinum, qual é o toque de Midas da Platinum? Não, cara, mas a parada é o seguinte, o jogo não tinha nenhum problema. Me fala dois jogos da Platinum que são do caralho. Wonderful 101. Anarchy Reigns. Anarchy Reigns é uma bosta. Não é, não. É uma bosta. Não é, não. O erro, caralho, o erro começou quando a gente foi discutir com o Castro. O erro começou aí. Não, aí, eu tenho Anarchy Reigns. Eu comprei Anarchy Reigns. Eu paguei dinheiro pra Anarchy Reigns. Só não posso mais jogar ele, infelizmente. Cara, qual que é o nome do jogo do cara que dá os dash lá? Parece o... Que parece o Castro. Vanquish. Vanquish. Eu acho do caralho. Vanquish. É da Platinum? Não é da... É da Platinum. Então, eu ponto pro Castro nessa agora. Como assim não é da Platinum? Não, minha vida foi uma mentira. Tá cega esse jogo? Não, é da Platinum. A cega é só dizer, só distribuir as coisas. O remake do Strider é bom? Não, sim, cara, é mais um jogo de Strider. É, ok. O que levanta uma coisa, oi lá. Esse estilo. Quando a gente quer trazer jogos antigos de volta, se fala que é só mais um jogo do Strider, é bom ou é ruim? quando é só mais... Não, ele é um Strider mais Stridervania do que qualquer outro jogo. Quando é só mais um jogo do Strider, é ruim. Ele tem que se reinventar, então. Tem que trazer algo completamente novo. Ou então deixa quieto lá. Não necessariamente. Você consegue fazer uma coisa que seja só mais um jogo, no sentido de ter o mesmo estilo de jogo, é tudo que você jogava antes, e ainda assim conseguir fazer uma coisa nova e boa. O problema do Strider é que, o que era o Strider antigo? Era um jogo de plataforma, com as limitações do gênero de plataforma existentes à época, e que tinha um cenário específico de... São nazistas, são comunistas, na verdade. O Strider é o tipo de jogo pra você dar pro seu amiguinho bolsomito. O Strider tá enfrentando comunistas do futuro. Esse jogo novo do Strider, que saiu há já uns 2 ou 3 anos, ele é... Não, 2014 ou 15 ele. Ele é mais um jogo de plataforma, com as limitações do gênero, que se tem as limitações do gênero de 15, 20 anos atrás, onde o Strider enfrenta comunistas do futuro. Então é quase um remake do jogo. Não tem nada de novo. Não, com outras limitações, porque ele te prende num lugar só, né? A primeira fase do original é que era matar comunista. Depois você começa a matar Amazonas, começa a matar egípcios. Dragão satânico, é verdade. Mas aí eu acho que o grande problema tá nesse, tá? Tipo, cara, qual é o meu mundinho? É esse mundinho aqui, tá? Então eu vou fazer tudo de novo igual. É um remake com um cara de... uma versão nova com cara de remake limitado. Isso é um problema. Por outro lado, se você pega outras coisas, como por exemplo, é só pegar casos em que já foi feito isso no passado. Existia Mega Man, e aí um belo dia os caras falaram, vamos fazer Mega Man Legends, que a princípio é razoavelmente diferente. E Mega Man Legends bombou aí, é culto pra caralho. Tanto que até hoje em dia Legends tem... é um mundo bem diferente, vai. Se então, você quiser usar isso, você pode usar o mundo Black, que é a continuação. Não, mas eu tô falando justamente isso, que pode mas ser um diferente. Mas o X cai na mesmice que o Elapse não quer. Não, mas o X... mas é porque o jogo é bem feito, cara. Eu acho que o grande problema do Strider, esse Strider novo, é que o jogo, dá pra ver ali que o cara foi tipo um TCC de alguém da Capcom, eu quero ver a sênior. Aí fez a porra do jogo ali, toma aqui, Capcom, agora eu quero ser... É o Green Belt do cara da Capcom. Porra, a faixa com qual jogo fizeram isso também? Com o Sparkster. Fizeram a mesma coisa com o Sparkster. Rocket Knight, isso. Eles fizeram uma versão nova, refizeram a parada, aí só que com os gráficos 3Dzão assim, e quer dizer, ainda é plataforma, mas é gráficos 3D, mas ficou, não trouxe nada de novo, só tem lá as mesmas limitações de antes, e foda-se. Tem até coisa que você faz a menos, na verdade. Play 3, né? Sim. E é feio o jogo, né? Também. É um pouco feio. Ela precisa ser feio o jogo. O jogo de Mega Drive é lindo, pô. Apesar de que essa é continuação, ele não é exatamente muito também. Sparkster de Play 3? Pô, acho feio. Não, Sparkster não. Rocket Knight. Rocket Knight. Sparkster é o de Mega... Não. É o de Super Nintendo. É a continuação. Mas é porque o de Mega Drive é Rocket Knight Adventures 2. O de Play 3, o de Play 3 é Rocket Knight, né? O nome. É só Rocket Knight. É só Rocket Knight do PlayStation 3. Isso. O Earthworm Jim fizeram também a mesma coisa. Tem uma versão, HD que saiu lá nos primórdios do PlayStation 3, e aí refizeram tipo com gráficos novos, mas é o mesmíssimo jogo. Aquele negócio que a SEGA fazia, né? Relançar o negócio com os gráficos mais ou menos novos, que eles fizeram com o boneco. Esse Earthworm Jim é o chamado HD. Ele, sim, se você é um 2D, isso é HD. Não, mas ele é o mesmo jogo, só que é só HD, com os gráficos, sim, mais bonitos, e acabou. Só isso. É só isso. Mas acho que nem as vozes eles trocaram. Aí tem um outro tipo de valor, eu acho. Assim, por exemplo. Eu acho que... O cara tá vendendo bem ali o HD. Se você lançar o Sonic HD, Super Mario 2 HD, qualquer porra assim, você sabe que você tá comprando o exato mesmo jogo. Por exemplo, o gênero em si, você não precisa matar o gênero. Esses Rayman que saíram de 10 anos pra cá, Legends e o outro que eu não lembro o nome, eu não sei mais qual é a ordem também, mas acho que o Legends é o último, porque saiu pra Play 4 e tudo. São jogos de plataforma, jogam 4 pessoas até. Ele se baseia muito no que a Nintendo fez com o Mario no Wii e no Wii U, os Marios em 2D, onde você consegue jogar com 4 pessoas, todo mundo divide ali o scroll, e tá tranquilo. E é um estilo de arte que é um pouco 2D e tem lá os seus elementos 2D e 3D. O jogo fica bonito, ele não fica com aquele aspecto de 3D 1.0 que Mario 64 tem, mas enfim, Mario 64 é tranquilo. O que esse Sparks do PlayStation 3 tem, que vai ficar um jogo feio com o tempo, e beleza. E é... você tá fazendo versões novas ou tá não deixando morrer uma franquia, entendeu? Acho que com esse Rayman é uma coisa bem acertada. É uma das coisas que a Ubisoft menos erra, por sinal. O Rayman? Mas também é muito tempo. O Rayman, eu gostaria muito que eles trouxessem de volta o 2, mas por algum motivo eles não relançam o 2. Será que é contrato? É possível. Talvez seja de alguém que não tá mais na empresa e assinou coisas. Cara, o 2 era tão maneiro, curtia tanto o 2. Não, o Rayman pra mim só erra quando foca nos Rabbids. É o Minion deles, né? Coelho, assim. Tem uma parada que são jogos que você poderia trazer de volta e eles não precisam ser completamente reinventados, mas só em trazer eles de volta já ia agradar muito. São jogos de luta. A gente tem muitos jogos de luta de outrora que eram muito legais e que hoje em dia a gente não tem mais contato com eles. Quais? Blood Horror. Blood Horror. Tem uma gama. A gente pode falar de Bloody Roar, a gente pode falar de Rival Schools, a gente pode falar de Samurai Showdown. Não, mas é que cada um deles tem um. Cada um deles tem um motivo, né? O Bloody Roar é da. Da Hot Zone, que é uma. E que agora é da Konami. Que agora é da Konami. E aí morreu. Pronto. Mas por que morreu? Porque é da Konami. Porque é da Konami. Konami não pode lançar? Konami não quer lançar. Mas não quer lançar, não quer lançar nem mais o Winning Eleven, amigo. Não, tudo bem. Não querer lançar, mas poderia lançar. É diferente de Rival Schools, que não pode. Não, como assim não pode? Pode. Não, Rival Schools não pode. Pode. Será que pode? Por que não pode? Por que não pode? Não pode, meu caralho. É, por que você acha que é o contrato pode? Lá. Não, não tem contrato. Contrato com quem? Rival Schools é 100% da Capcom, parceiro. Eles só não mandam porque eles não querem. Você tá confundindo com o Street Fighter X. É, possível. Street Fighter X tem metade dos bonecos são da Arika. Aí agora a Arika tá fazendo um jogo novo. E você acredita mesmo que aquilo é novo? Ô, Daigo, você tá chapado. Tem vídeo dos caras jogando, caso louco jogando. Tem, cara, mas aquilo ali é só pra hype, é pra ver se dá. Se quiserem, eles vão fazer o celular. Mas tá fazendo, qual é o problema? Mas existe o projeto, Dago. Tá lá o projeto. É, esse projeto existe uns 6 anos. Porque é esse tempo que a Arika fica fazendo isso só no, na porra do 1º de abril. Tá certo. quando esse jogo sair e virar o fenômeno do jogo de luta. Fenômeno, eu vou lembrar. Eu vou ficar feliz, vou jogar com o culo de novo. Mas até aí, a única coisa que tem agora dele é hype. E hype é mentira, como bem sabemos. Eu acho que o Spomeia não vai ter, não. Mas o Rival Schools não tem nenhum problema. O Rival Schools, inclusive, eles estão pegando os personagens aos poucos, colocam lá em fundo de cenário do Street 5. É. Agora. É, eles estão entrando na franquia que ainda pode, que é Street Fighter, né? É igual eles terem enxertado o povo de Final Fight. Ah, foram colocando. Não, mas é porque é o seguinte, é uma questão de querer concentrar a franquia, né? Jogo de luta é muito nicho, cara. Darkstalkers também. Jogo de luta é muito nicho do nicho hoje em dia. É um tipo de gênero que tem uma curva de entrada razoavelmente grande. Mas sempre foi de nicho, não? Sempre foi, não, mas era o nicho era maior, né? Okay. Tudo falando. Tipo, você joga videogame há 20 anos. Ah, você joga videogame? Tá, então é provável que se alguma vez na vida você vai parar pra jogar um jogo de luta. Isso não tem 13 milhões, não, cara, bilhões de opções. É muito simples. Rival Schools é um jogo muito maior que um jogo de luta. Ah? Dentro do jogo do Rival Schools tinha 1 bilhão de coisas pra fazer. Tem o date sim errado lá. Tem, um negócio. Não só o date sim. Tem uma porrada de coisa que você faz da história do crescimento dos personagens, dos esportes lá, dos personagens que eles fazem. Era um jogo que eu explorei de cabo a rabo. E eu acho que merece muito um jogo moderno, um jogo novo. E tem todas as características ali pra você fazer um joguinho desse. Mas você faria sucesso no Japão? Não sei. Não sei. Persona tá aí. Persona é completamente japonês e tá aí com um hype do caralho. Não sei. A galera meio que aprendeu a gostar. É, e não pode aprender a gostar do Marvel Souls também, porra. Qual o problema? Não, sim, mas eu tô falando que é um negócio que precisa de tempo. E tempo não é igual a dinheiro nesse caso. Persona foi persistindo. Ele começou a fazer mais sucesso no 3. Persona foi persistente. Aí no 4. É, foi persistente. No 4 explodiu e agora no 5 tá explodindo de novo, né? Então é persistência mesmo. É, até a gente lançar isso aqui já saiu, inclusive. A gente vai ter algumas vidas perdidas aí em função dele. O Nagari. Eu. É. O Nagari era do Rival Schools 1 ou 2? 2. 2. Ele nasceu na expansão do 1 e só foi efetivado no 2. No 1 ele não tinha nem sobrenome, pra você ter uma ideia. O lance do. O grande lance então, do Rival Schools 2 foi o que eu mais joguei. O grande lance do Rival Schools é o mesmo lance de 300 outras franquias da Capcom. A Capcom hoje em dia é uma empresa menor, que tá mais voltada pra desenvolver Resident Evil e Street Fighter. São os jogos que ela lança. Dois carros-chefe, sim. São os carros-chefe dela. É, Street Fighter é um jogo muito de nicho. O jogo de luta vende muito menos hoje em dia do que vendeu outrora. Pra você ter uma ideia, os três franquias que estão com coisas mais recentes agora, né? Tem o Street Fighter V, o Guilty Gear, que ainda sai em arcade no Japão, então é um capítulo meio à parte. E o próprio The King of Fighters, que saiu 14 só pra PlayStation também. Fora Mortal Kombat, Injustice, mas vou pegar só os orientais, os de origem oriental. É, só o Guilty Gear sai em arcade no Japão. BlazBlue também, não? É, o BlazBlue sim, mas é que o BlazBlue já tem um tempinho que não sai nenhum novo. Eles vão alternando. A última coisa que saiu foi o Extender alguma coisa, né? Não, sempre tem esses Continuum Shift, Extender alguma coisa. Mas o... Caraca, tá na ponta da língua o nome, mas não é tão. Não faz tanto tempo assim, não. Tem um recente. É Central Fiction, não é isso? Não, isso. Central Fiction. Ah, Central Fiction. Tem as bonecas do visual novel da galera. Exato. Caralho. É porque, por exemplo, jogos de luta, eu não sei agora os números do Street Fighter V, tá? Já não sei mais de acompanhando. Mas eles vão revelar agora, né? Acabou, o ano fiscal da Capcom acabou agora, 31 de março. Mas você tem o número que shippou, e aí dá pra ter uma ideia. Ah, sim, entendi. E tava muito baixo. Foi até aquela piada que o pessoal fez, né? Pokém vendeu mais do que se a gente vai ter 5. Pokém é nojento, meu Deus. É nojento. Mas, assim, quando eu lembro de Pokém, eu tenho vontade de vomitar. E olha que você nem gastou dinheiro com esse jogo, eu gastei. Mas Capcom tem Monster Hunter também. Tem Monster Hunter é muito no Japão. No Japão essa parada faz um sucesso absurdo. Um pouquinho na Europa também. O Phoenix Wright também faz muito sucesso lá, muito mais lá do que aqui. Mas aí faz um tempo que não lança Phoenix Wright. Não, saiu ano passado. Saiu aquele que é ele com o molequinho, ele com o Apollo, né? É o Justice alguma coisa. Ah, Spirit of Justice, né? É, aquele que nome lindo, né, cara? Seiki no Tamashi. Reviravoltas no seu tribunal. Tribunal espiritual. O anime de Phoenix Wright, todos os episódios se chamam Reviravolta de alguma coisa. É, igual no original. É, Reviravolta de alguma coisa. Que tem os nomes bem estruxos. Quer dizer, na verdade, deve ser os mesmos nomes de capítulos do jogo, porque são os capítulos do jogo. O anime é igual ele é só sobre o primeiro, né? Sobre o primeiro. Mas aí, o lance da Capcom é esse. Eles estão se focando mais em Street Fighter e Resident Evil. E agora vai sair o Marvel no final do ano. Né? Novembro. Marvel! Teve aquele Dragon's Dogma. Vai ser o Marvel vs Capcom Infinite. Vai sair em novembro. Lixo. É. Quando chegar novembro, você vai comprar. Eu com certeza vai. Claro. Eles se concentram em menos coisas agora e. Estão centralizando as produções na Capcom mesmo. Eles não estão mais. Eles estão tentando não terceirizar tanto agora. Outsourcing. Lembra que até aquele Mega Man FS, aquele Maverick Hunter? Sim. Que morreu aquilo, né? Por exemplo. Não, tem o Maverick Hunter pro PSP. Não, é o Mega Man. Era um FPS. Era um FPS. Tá. O do Maverick, não. Era o Vanquish de Mega Man. Que era o Mega Man, era o Mega Man da capa, daquela capa horrível. Só que versão capacete inchado. Aí tinha um X vermelho, era quase um Sentai. Lembra muito esse Power Rangers aí. Só não confunde, não, porque o do PSP é Maverick Hunter e é o remake do X1. Sim. Mas o nome desse, chama Maverick Hunter. O nome desse FPS é ser Maverick Hunter. Eles até tinham contratado aquele. É a Digranov ou a Bugranov, Dago? A Digranov. O Adigranov pra desenhar. Ah, é um desenho europeu foda pra caralho. É, apesar de que o conceito dele não passou pro jogo, não. É quase igual. Então é quase a mesma coisa. Ou pra outra coisa ele desenhou. É da empresa, sacou? Só se ele fosse fazer arte depois. Okay. Ele fosse contrataram ele porque ele, numa época, ele desenhou Homem de Ferro e fez sucesso. E aí falaram, cara, esse cara sabe desenhar robô. E aí contrataram ele. É armadura, né? Sabe desenhar armadura. E ele tinha sido artista da Capcom no Marvel vs Capcom também. Então, no 3. Então, esse projeto morreu. É uma dessas coisas aí que foram canceladas. Não tem nem tantos anos, por assim dizer. E era uma coisa que o pessoal na época olhou assim e falou, cara, posso levar fé. E ia ser um remake, né? Era uma nova forma de olhar pro personagem. Ia ser meio que o Metroid Prime de Mega Man, ia ser uma ambientação séria, ia ser, sei lá como é que ia funcionar. Talvez fosse uma merda. O Egg seria tipo um Master Chief, assim, criado em laboratório, e depois ele ia ter aqueles questionamentos de por que eu mato os que são iguais a mim? Pelo que eu estou lutando. Gente, e quando a empresa pega, sei lá, tipo, a franquia tá esquecida, e eles pegam, sei lá, os personagens mais famosinhos e colocam em algum outro. Cria um jogo novo, mas é um gênero diferente. Tipo, sei lá, Castlevania que pegou e fez aquele Harmony of Despair. Que é o de você sair batendo lá nas telinhas contra os monstros, depois enfrenta alguma coisa e é online, e é multiplayer, e co-op, não sei o quê. E isso é bom? É de loucuras. E isso é bom ou isso é ruim pra vocês? Teoricamente soube. Tá trazendo um jogo de volta, mas não do jeito que a gente queria. Eu nunca soube que esse jogo era assim. Pra mim ele era pra mim ele era mais um desses Castlevania que saiu pra DS aí da vida. Não, ele é todo feito de pedaços dos outros jogos. Tem até personagens que não são de Castlevania nele. O Alucard é um cacete nesse jogo, né? Ah, mas é velho pra cacete já esse jogo. É um pouquinho velho já. Não, de 2014, eu acho, 2013. Não, bem antes. Isso deve ter sido. Isso era na época que a gente gravava bem o Baixo Frente Socorro. Deve ser 2012, 2011. Gravava. Mentira, a gente gravava bem. O que você quer dizer com isso? 2010. Gravava bem. Bem. 2010 era o começo, 2010. Cara. Não se esqueça disso. Uhum. 2010. Foi isso. Esse jogo, Harmony of Despair, ele tem. É 2010, Harmony of Despair. Ele tem um mês a menos. Na verdade, ele tem. ele tem 5 dias a menos de vida que o BFS. Olha aí. Que isso? 4 de agosto do site que eu tô falando, né? Na verdade, o site não. O site é 3 de agosto. Então, tá, esse jogo é um ano, é um dia mais novo que o BFS. Que simbólico, olha só. Simbólico. E dado que essa data pode ser a japonesa, e quando era 4 de agosto lá e era 3 de agosto aqui, esse jogo tem a mesma idade do BFS, exatamente. Vou ter lá o máximo pra poder construir a minha narrativa. Esse jogo. Uhum. Cara, é isso. O BFS é isso. É a harmonia do desespero. A chama. Caralho. Eu joguei, eu vou pegar esse jogo agora pra jogar. Ele é divertidinho, mas você vai passar hoje de manhã. Cara, ele é um Mugen de Castlevania, tudo na jogabilidade do Symphony of the Night. Uhum. Não. Ele é jogabilidade do Ecclesia. Que é tipo a mesma. Não é, não. Sim. Vou ser bem sincero, não tem 300 mil formas de definir a jogabilidade de Castlevania, né? Ó, outro jogo que pegou vários personagens da empresa e colocou em um jogo só, não do jeito que a galera queria, mas fez um certo burburinho, foi aquele Sega All Stars Racing, alguma coisa. O Transformed. Porra! Isso! Transformed. Caralho! Também conhecido como o jogo de corrida da vida do Arai. Mas é apaixonado por esse jogo. Joguei irado, tem até o Ralph Detona. Não duvido que seja irado, mas conversa com o Pyron um minuto. Ele fala, caralho. Esse jogo é bom mesmo, cara. Você só não jogou porque ele blightou pra você. Ou seja, você experimentou como é que é quando você faz isso com alguma coisa. Não, eu não joguei porque eu não tenho. Você não tem? Ele foi barato tanto tempo. Mas eu não tenho. O jogo é ruim, cara. Só com... Era não. Caralho, eu tinha chave desse jogo até antes. Nesmigo, abre teu Steam aí. Cara, o Elapse, ele é o Key Master. Caraca, né, cara? Caraca, cara, sim, cara. Como você consegue? Não, eu vou comprar de novo. Pô, tá R$9 o jogo. Eu tenho dinheiro. Aí. Eu tenho saldo no Steam pra isso. Esse jogo é baratinho no Steam. Foda-se, esse jogo não vale R$9, cara. Mas eu não vou gastar dinheiro, tio. Eu vendi cartinha, já tá aqui o jogo. Não, sério, esse jogo não vale R$9. Ah, não importa. Vale. Ah, deixa, cara. Compra Darkest Dungeon. Não tá R$9 Darkest Dungeon. Ajuda mais R$10. Ele não vai jogar Darkest Dungeon, ele vai jogar... Cara, se ele jogasse Darkest Dungeon, ele ia gostar. Se ele jogasse essa bosta, ele vai achar merda. Cara, não é nada. É capaz de se amarrar essa porra, sabia? Cara, o jogo é horrível. Quem, eu? Ah, horrível ou não? É horrível. Não, você tá exagerando. É um jogo que tá piorado. É um jogo de kart, porra. É um jogo medíocre, porra. Não, cara, medíocre não é horrível. Medíocre é médio. Cara, não faz diferença. Mas por outras vezes é melhor. Tá. E lá, outro dia eu estava falando que você não tem tempo mais para experiências medíocres. A vida não lhe permite mais isso. Você não vai no cinema pra ver um filme 7. Você não vai jogar um jogo 7. Isso, não, mas olha só, a experiência. A gente tem muitos estímulos, muitas oportunidades. 20 horas eu não quero. Agora, um jogo que você joga uma corrida e aí você vê se é bom ou se não é, e você define se é medíocre ou não, aí beleza. Não sei se é bom ou se é ruim. Mas eu tô te garantindo que o jogo é medíocre. Não, mas então, eu quero, mas eu não tenho Steam instalado no meu computador. É, instala aí que você tem o jogo já agora, nessa altura. É, mandei comprar já. O lance desses jogos, assim, são coisas curtas, tipo, esse jogo do Sonic. Se fosse um jogo de celular, eu acho que eu jogaria ele de vez em quando. Mas acho que tem ele pro celular. Na verdade, é mentira, eu não jogaria não, porque tem o Super Mario Run, tem vários Sonics de telefone já, eu não jogo nenhuma dessas coisas, eu não jogo. Eu não jogo nada no celular. Eu não jogo jogos. Eu sei que é o Chokes, eu não jogo videogame. Eu não gosto de... eu não jogo videogame. Não gosto de videogame. É, eu entro no PS4, sempre que eu entro online no PS4, tá lá, o comandante cobre, já jogando Horizon, New Dawn. Zero Dawn. Que beleza, hein? O comandante né? Cobra tem PS4? Ué, tem. Aparece lá de vez em quando. Será que não é ele? Será que é outro cara? Eu acho que é outro cara. Eu acho que ele não tem PS4, não. Caraca! Não sabe. Eu acho que é o tipo de coisa que eu saberia. Eu acho que eu tô confundindo, então. Ou eu tô mentindo. 11 da manhã. É. Tipo, a sua crítica é válida, porque ele, de fato, é full of shit, mas ele não joga PS4. Ele joga no Steam. Full of shit. Caralho, cara. Ai, cara. É... Mas assim, a coisa dos jogos de luta que a gente tava falando. Tem 300 jogos da SNK, etc. Só que eles estão muito vinculados, cara, a você ter a presença do arcade na comunidade do videogame, com uma coisa forte, né? Que não tem mais. E os anos 90 foi uma fase de exploitation de jogos de luta muito forte, né? E aí realmente. Fight Exploitation. Cara, essa palavra é maravilhosa. Esse tinha que ser o nome de um jogo, cara. Fight Exploitation. Tinha que ser o jogo da SNK com a Capcom em conjunto. O novo Capcom vs SNK tinha que ser Fight Exploitation. E acho que saturou realmente um pouco, né? Tanto que a gente teve aquele período lá negro sem quase nada, que foi um período em que. Era só Tekken. Era só Tekken que saía e o cenário competitivo sobrevivia à base de Capcom vs SNK 2 e Marvel 2. Até o Street Fighter 4 sair em 2007. Street Fighter 3 também. 2018. É, o 3 também. Fora do Brasil, o Street Fighter 3 é bem forte. Aqui no Brasil, ele é razoavelmente fraquinho. É, aqui não tinha como jogar ele, né? É, vale, vale a versão do PlayStation 2 que era ruim. Não, é pelos fliperamas que vinham pra cá, eram mais o Alpha, né? É, é verdade, praticamente. É isso. É, é, os Alphas eram o que fazia mais sucesso aqui. É, eu não sei. É, bom, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu já tive um argumento pra isso, que era do tipo, o cara vai comprar um Street Fighter, compra um só. Mas, ao mesmo tempo, esses fliperamas que tinham aí na rua, todos eles tinham 30 The King of Fighters e nem por isso deixavam de ter o próximo. Eu, enfim, não sei. Não vou te discutir essa parte que eu não consigo entender. Talvez a SNK naquela época que tinha uma Neo Geo no Brasil aqui tivesse uma força maior pra isso. Sei lá. Mas... ou a Neo Geo ou quando era distribuído pela Homestar, né? É, a Capcom foi da Homestar também, né? Era a Capcom Homestar do Brasil. Mas o fato é que o 3 não tinha muito. E aí até o Street Fighter 4 sair, teve essa lacuna aí de quase 10 anos, né? É, do primeiro Street Fighter 3 da primeira versão do 4, são acho que exatamente 10 anos. Acho que o Street Fighter 4 saiu pra arcade... não, 11 anos, foi em 2008 já. É, saiu no dia do aniversário do inimigo, olha só. Uhum. Descobri aqui agora, pra arcade. Só que lá, quando é 18 no Japão, aqui ainda é 17. Então, não é. Então, não rolou. Assim, pra ser aquela mesma lógica, via. E aí o jogo de luta pulverizou, né, cara? E agora eles estão tentando ver se voltam, né? Com tão 4 franquias, 5, né? Tem Tekken, Street Fighter, The King of Fighters, Mortal Kombat, Tekken, tem o Soul Calibur também. É, pelo menos. Não, já era, Soul Calibur já era, cara. Soul Calibur tá bem possível. Saiu 5 aí, não tem tanto tempo, né? É, mas foi o 5 que matou a franquia. Ok. Bom, até aí teve jogo que matou. 4 achei bom, e olha que não foi o Soul Calibur. E The King voltou, tudo que o jogo é ruim, mas. Voltou. É, tá aí. Quer dizer, é ruim pra o mim, Tekken, né? O Tekken 7 eu curti o que eu joguei. E a Namco quer fazer, inclusive, até campeonato de Tekken 7. Não. É, já tá rolando uma força nisso aí. Já, não, mas eles querem... Tekken é bem organizado na comunidade. Tekken vai entrar sempre em Evo, nessas coisas assim. Aqui no Brasil tem o XT, isso aí. Ela quer entrar pra poder botar mais força na marca, né? Tem um filão grande agora de jogo de luta, que é o próximo passo. O jogo de luta virou esporte agora. Então você tem... Sim. Coisa você tem uma atenção. Já. Faz tempo não. A Evo até no retrasado era. A galera se reunia num hotelzinho, mas era um gueto. A Evo... É, chama esportes. Você tá falando que não. Chegou no mainstream do esporte. Chegou assim, no mainstream, né? A Evo ano passado foi no. Porra. Octógono no Mandalay, porra. Isso, final. Eles fizeram a final do Street num puta lugar lá, cara. Porra. Antes era, sei lá, no salão de festas do Luxor, que é o do Hotel Cassino lá. É, tipo, de um hotel genérico. Ano passado foi da porra do hotel que tem o MMA, tá ligado? No, foi Wii Sports Now, que é a frase que a galera fala. E esse ano vai ser de novo, e agora tá tendo televisionado. Pô, você tá passando. Passou o campeonato do Street Fighter V no esporte interativo, que a Turner patrocinou um campeonato. É, patrocinou não, ela organizou, tá organizando um campeonato. É, então pode ser que agora tenha uma reviravolta aí na parada dos jogos de luta. Por outro lado, isso pode ser ruim também, porque pode ser que mobilizem o conceito de jogo de luta. Como assim? Virar, já tá acontecendo um pouquinho, né? Street Fighter V é um pouco isso. Não. Street Fighter V é isso. Ah, tipo, deixar o jogo retardado pra ficar mais acessível. Deixar o jogo bem mongol pra ficar acessível. Virar MOBA. É, tipo, tá com o botão aqui. Virar LOL. Quer dizer, tem MOBAs que são complexos. Virar LOL, ok. Isso pode ser. O Trajes Fatais tava indo por esse caminho, mas tava indo por um jeito legal. Só que teve uma recepção boa, eles mudaram tudo. Virou... Ah, é? De luta convencional. Era um botão só. Eles iam mobar o jogo. Trajes Fatais ia ser um botão só. Aí você colocando pra direção... Sério? Esse é de dois, na verdade. Um era de... Tipo Dive ataque... Kick, sim. Não, acho que era um chute de soco, uma coisa assim. Ia ser bem Dive Kick, né? Só que Dive Kick é o jogo supremo de tática e estratégia, né, cara? Engraçado. E o Arara fica em sexto lugar no campeonato da Evo. O que significa que o jogo é muito skill-based. Pra caralho. Ah, cara, o Dive Kick é sensacional, cara. Ele é barro pra caralho. E tem o Schoolgirls também. Mas tem milhares aqui que podiam ter remake. Darkstalkers e Rival Schools, toda semana alguém vai no Twitter, marca lá o Yoshinori Ono e fala: caralho, cadê meu remake? Sim. Cara, Darkstalkers e Rival Schools eu apoio muito. Tem um remake, reboot, qualquer coisa que seja. Eu queria muito jogar esse jogo. Não, pode continuar naquele mundo que tem um monte de coisa pra fazer. Sim. Só vai mexer na jogabilidade. Eu acho que eles querem HD, Extended, Remix, Cut. Eu acho que a Capcom ela tem que achar o ponto de equilíbrio do Street Fighter V, da engine, de tudo, ou então copiar o que ela tá fazendo no Street Fighter 4, que é aclamado, e raramente você vê alguém reclamar do ponto onde o Street Fighter Ultra, Street Fighter 4 parou, e fazer um jogo em cima daquilo. Fazer o Darkstalkers, enfim, fazer o Rival Schools. É, só que se for fazer Darkstalkers, não pode ser feioso igual o Street Fighter V é, né? O Street Fighter V tem nada de feio, Daigo. Ele é, não tem nada de feio, mas eu acho que eu entendi o ponto do Daigo. Não combina com Darkstalkers, isso é uma coisa. Agora, o Street Fighter V não é feio nem de longe. Eu acho ele feioso. Feio? É gigante. Feio? 4, na verdade. Feio 4, pô. 4 é horroroso. O 4 é feio. E o 5 é a continuação desse feio. Deu uma melhoradinha? Deu, mas continua. Cara, o 4 é muito diferente do 4, cara. É, cara. Ah, não, é o mesmo tipo de feiura. Caraca, não. Vocês estão locos. Vocês estão chapados. Eles são chapados. Eu não fumei 10 quilos de maconha à toa, não, porra. Abriu minha mente. Tá a sinapse. Mas realmente sempre, o Street Fighter V tem um problema muito grande com mãos e pés. Todo mundo é o fera dos X-Men. Todo mundo sofre de elefantismo. O 4 é assim também, é verdade. Esse é o estilo do Street Fighter, né, cara? Tá macuto. Então, você vê que na defesa da Makoto, desde o 3, ela era meio fera. Ela já destruiu, né, cara? Cara, sim. A Makoto é uma Makoto porra. Makoto macaco. Macacoto. As mãos monstras no 3. É, o 5, acho que quem fica mais crítico que você vê isso é a Laura. Sim. A Laura, cara, é a mão da Laura. A Laura tem ela envolve a cabeça dela inteira com mas eu gosto. É, sabe o que eu queria que voltasse com força total? Era tipo, os jogos de navinha hoje em dia, eles estão muito tipo centralizados em bonequinhas lolis e com poderzinhos. Porra. E bullet hell e o caralho. É, Torro, exato. E eu queria muito que voltasse a ser, tipo, sabe, que nem era, sei lá, Gradius e R-Type e Thunder Force, algo mais clean e focado na nave, não na porra de uma menininha loli, sabe? Entendi. Mas o Torro é um bonequinho loli, não é? Sim. Infelizmente. Sim. O jogo é bom de jogar, mas você tem a desgraça voadora. Exato, eu queria que fosse focado na nave, não na bonequinha loli, sabe? Tipo, o protagonista do jogo ser a porra da nave. Só vende. Tipo Aerofighters. Loli tipo Aerofighters. Tipo aliás, vocês viram aquela parada falando em Loli? Vocês viram um negócio japonês que vai lançar que é tipo um abajurzinho que é a tua waifu? Nossa. Que fala contigo e liga pra você no celular e fala que horas você vem pra casa, estou com saudade. É. Isso é creepy pra caralho. E nossa. Senta com você pra ver televisão. Isso é nojento. Entendi. Caraca, sim. Eles pegaram a ideia do Krieger, do Archer e fizeram de verdade assim, tá ligado? Vocês assistem Archer? Não, mas... O Archer é muito engraçado. Tipo, até eu que não pego ninguém acho isso ridículo, pelo amor de Deus. No final do vídeo ele fala assim: é tão bom chegar em casa e não estar sozinho. Eu falei, gente. Caralho. Que creepy, cara. Gento. É controle de natalidade japonês. Isso. Sim, basicamente tudo que eles fazem é controle de natalidade. Falhando, né? Eles estão precisando mesmo, é que nasce a gente, né? Não vai virar China aquela porra, aquele lugar. Mais um. Mas então, voltando à questão das navinhas. O que vocês acham? Se tem algum jogo que vocês queriam que voltasse da era de ouro das navinhas? Eu acho que sim. Eu vou falar pra você que a época de ouro pra mim foi de Aerofighters. Eu gostava muito de Aerofighters. Aerofighters era maneiro. Eu acho que morreu naquele Aerofighters do Nintendo C4. Famoso Sonic Wings. Teve Aerofighters Assault. O que era de simulação em vez de ser jogo de nave normal. Isso. Era bem merda isso. E eu gostava muito de Aerofighters. Do arcadezinho. O Resogão vai pra essa linha aí. Tem aquele Raiden, que sai muito pra celular. Raiden, verdade. Raiden é maneiro. A série Raiden. Vira e mexe, eu vejo uns caras pré-tiozões, assim, de 40 anos. Pré-tiozões? Pré-tiozão. Não, 40 anos já é tiozão. Fumo, não é pré-tiozão. Você é novo, pô. 40 anos já é tiozão pra caralho já, 40 anos. Cara, tu tá viajando. Hoje em dia, 40 anos, será uma flor da idade. Isso também sou eu construindo narrativas, porque o tempo tá se aproximando. Cada vez mais estamos chegando lá. 40 é novo 20. Ah, entendi. Conforme você vai chegando perto dos 40, você vai empurrando o tiozinho pra mais tarde. Exatamente. Exceto se você for colherado, né? Você já é tiozão desde os 20 anos. Mas... Sim, ele nasceu tiozão. Ele nasceu tiozão, né? Nasceu barbudo tiozão e fazendo piada no pavê. Mas fora isso, não. Porque muitos desses jogos que a gente entende como clássicos de 8 bits, 16 bits, hoje são coisas que você facilmente coloca no celular. Limitações que você tinha na época de processamento e de interface, número de botões, gerações que seja, hoje em dia, ou o celular faz igual, ou ele supera coisas de... Cara, tipo, sei lá, eu discordo. Você discorda? Porque assim, eu preciso... Não, tipo, assim, visualmente, em termos de processamento, ele consegue, mas em termos de interface, nunca consegue, é sempre uma bosta. Mas depende muito, cara. Se você pega um jogo que é contra, contra um, beleza? O que você faz num contra um, além de andar? Você pula... Não dá pra jogar contra um no celular nem fudendo. Calma, cara, deixa eu te falar, filho. Você tem que jogar com contra, você tem que andar e pular, perfeito? Uhum. Se você toca tirar a tela, você tem que andar, pular e atirar. Se você toca a tela, você atira. Se você faz o swipe pra cima, você pula. E pra andar, você tem... Agora pensa um jogo difícil como contra e você tentar jogar aquilo dando swipe na tela do celular. Você contar que seu dedo fica literalmente no meio da tela, né? Cara, mas isso não incomoda tanto. Caralho, incomoda pra caralho. Isso, qualquer jogo rápido, você não consegue jogar no celular. Eu concordo com o Gaste. Só dá pra jogar jogo tipo de estratégia em tudo. Eu acho que jogo no celular, qualquer jogo que requer um alto nível de jogabilidade, de destreza, você não consegue jogar direito no celular. Você tem que jogar jogo que tem que ter mais raciocínio, tem que ter mais estratégia. Eu não consigo jogar a versão de DJ Max no celular nem fodendo, cara. Não consigo. Tem aí um jogo chamado, que agora eu não sei se ele ainda é pago ou se agora ele já é de graça, mas acho que deve ter versão free. É um jogo chamado Age of Zombies, Era dos Zumbis. Caralho. Que é um joguinho de... Tem pra Android, tem pra iOS. Pô, fizeram, eles meio que refizeram o gráfico desse jogo, eu não gostei não. Era mais bonito antes, quando era feio. Mas dei mas uma ele olhada. É okay. Ele é uma arena que é um musou de tiro de zumbi. Caralho. E ele tem uma interface pra celular muito boa. Cara, eu joguei esse jogo quando eu tava numa viagem, o Nismigo tava Ludobardo, tava uma galera numa casa do Ludobardo, e joguei no iPad até, zerei lá, joguei de uma vez assim, porque o jogo é bem, muito bem feito, mas o jogo já tá meio velho, o jogo é de 2012, eu acho. Deve ter até um 2 já da vida. É de uma empresa chamada Half Brick, que... É clássica. Hã? Essa empresa é clássica, daquele do Jetpack lá. É Jetpack Joyride, Monster Dash. É sempre o mesmo bonequinho, é sempre o mesmo... É sempre o mesmo jogo. É verdade. E esse Age of Zombies é bem bom. E ele faz esse tipo de interface. Eu acho que é adaptável, cara. Eu acho que é bem adaptável. E de todo modo, mesmo que não seja, você tem como pensar jogos pra serem jogos pra celular, que é uma coisa que todo mundo tem na mão. Eu acho que muito do que a gente perde nessa coisa de pensar em remake, não sei o quê, a gente perde por isso, porque a gente tem máquinas muito potentes e a gente cria expectativa em função dessas máquinas muito potentes, pra não cair naquele discurso de, ai, só lança jogo indie na PS Plus, jogo de 1990, não sei o quê. 90. Quando você consegue recriar muitas dessas experiências num ambiente móvel, com um nível de satisfação razoável. Mas tem muita coisa que se perde quando passa pra móvel. Tem, claro. Mas, por exemplo, jogo que era um jogo típico de fliperama, Time Crisis. Tá? Um jogo de tiro, é o chamado shooting, é o rail shooter, né? Sim. Você não precisa andar, o House of the Dead, etc. Não dá pra fazer pra celular? Tá. Não é um jogo celular hoje em dia, é isso? Seria, com certeza. Okay. Então assim, o House of the Dead ou Time Crisis, rail shooter, de modo geral. Usando celular. Como é que é o nome daquela porra dessa mecânica que tem? VR? De mexer o celular e... Acelerômetro. Usando a porra do acelerômetro. Tiltômetro. Acelerou, não sei se precisa ser acelerômetro. Você de modo geral não mexe a câmera nesses jogos, né? Não, você mexe a mira. Mas aí você toca, né? Totalmente é grátis. Vai ficar meio fácil, eu acho. Necessariamente vai ficar fácil. Já jogou o Metal Gear 4? Não, necessariamente. Já jogou o Metal Gear 4 de móvel? O Touch. É o Metal Gear Touch, esse. Out. Metal Gear Touch. Esse, ele você tem que mexer um pouco a mira, mas tem umas fases ou tem um modo, sei lá, que você mira direto. Só que aí o jogo é bizarro de difícil. E tem o Mass Effect Infiltration também. Não sei se vocês jogaram. É Infiltration ou Infiltrator? Agora eu não lembro. Mas esse jogo não funciona mais pra nenhuma porra. Aí tirou do ar essa porra, provavelmente. Mas uma coisa, peraí, seria você tocar a tela pra você atirar nos bichos, aí tipo, você toca onde tá a mira, tal. Ou talvez, eu não sei se tem algum jogo assim, de você usar a câmera do celular pra mirar e tal. Cara, não sei, mas achei legal também. Mas aí eu falei que você tem que ficar igual um retardado no ônibus no metrô. Assim. É, sim. Então, você ainda não existe, deram mole, né? Não sei, cara. Por isso, porque assim, se é pra ser jogo de celular, mas eu só conseguir jogar em casa pra poder me mexer, eu não quero, pô. Aí eu jogo qualquer videogame. Mas é isso que se perde. Tem esse tipo de interação. Você pode jogar, tipo, só tocando a tela, que aí você pode jogar onde você quiser e não ser julgado pela sociedade. Ou você pode, tipo, foda-se, ligar o foda-se e ficar saindo mirando por aí e atirando, sabe, nos bichos. Entendi. Que aparecem na sua telinha. É, eu acho, que esse lance do jogos como o Mass Effect Infiltrator e o Metal Gear Touch, eles teriam uma entrada muito boa pra celular se você utilizasse com o propósito que o Mass Effect Infiltrator e esse Metal Gear Touch tiveram. Que é tipo, toma aqui a experiência do jogo que você já tem em outra forma, em outro mundo. Tem que fazer um House of the Dead, tipo um Pokémon GO de realidade aumentada. Você tem os zumbis na tua casa, você tem que matar os zumbis na tua casa e sair andando pela casa usando a câmera. Ele falou, fudeu, os bichos, chefão na minha sala, fudeu, mortal de costas, atropelei o gato. E da próxima seria o realidade realidade virtual, só que no celular. Isso. Mas aí pode ser que você tenha que criar ambiente. Pode ser que tenha, não. Pode ser que você possa, inclusive, criar ambientes específicos pra isso, tipo um Escape 60 da vida. Só que ser um salão gigante, tipo um laser shot, paintball. Só que você tá com o seu celular e aí você joga um cooperativo dessa parada. Pode ser. Você tem que ter um espaço pra isso. Mas dá pra você fazer de qualquer jeito, em qualquer lugar. Que nem o Pokémon GO botava os Pokémons em qualquer lugar. Só que Pokémon GO, você não tem um aspecto de ter que fugir do Pokémon, entendeu? Sabe o que eu me toquei agora? O quê? Point and Click evoluiu para Escape Room. Sim. Outra visão nova. Jogo de full Escape Room é bem Point and Click mesmo. Então, beleza. Vamos terminar assim. Vamos fechar. Vamos terminar com a minha epifania. Esse é o remake físico do gênero. Sim. Nosso podcast. Eu gosto de jogos e um assunto muito louco sobre como o passado podia virar o presente de uma forma bem diferente. Bem futurística. Um papo futurístico sobre como o passado poderia virar o presente. A era renascentista dos anos 2000. Giordano Bruno. 500. A era do Renascimento, foda-se. É. Tivemos umas boas ideias aqui, tivemos umas boas oportunidades, porém, agora é a hora de acordar, amigos. Nada disso vai acontecer e a vida vai ser essa mesmice de sempre. Eu discordo, tudo é cíclico, tudo é cíclico. É, mas talvez o ciclo volte quando a gente já for velho, fudido. Cara, foi cíclico, cara. A teoria nórdica do Ragnarok é perfeita. É um exato. Ciclo. O ciclo, ele só se fecha com a destruição. O último... Exato. É a reconstrução pra você poder iniciar de novo. Então, pra gente girar a roda do nosso ciclo, a gente precisa destruir. Precisamos do novo crash dos videogames. Volte a girar. Pode crer. Sei lá, tá tudo muito bundão. Acho que ninguém quer destruir nada. Tá tudo muito bundão. E um muito bundão mesmo, cara. Tá tudo muito bundão. A gente compra umas paradas baseados no nosso sentimento, baseados nos nossos corações. A gente fala assim, sim, cara, isso aqui vai ser muito maneiro. Isso aqui é o que eu quero jogar. Aí tem, eu tô segurando um jogo aqui, que eu não vou falar o nome não, mas ele começa com o final e termina com o Fantasy XV. Ok. E ele é uma projeção de uma vontade que você tem. E eu não tô segurando essa vontade, eu não tô segurando essa projeção. E isso acontece sempre, e não tem mais. E a gente não tem mais aquela coisa boa que tinha antes quando era criança. Será que as crianças hoje em dia têm essa sensação que a gente tinha naquela época? Será, e será que elas vão ficar tão desgastadas e tão sofridas como a gente fica hoje? Será que... What am I fighting for? Você pode experimentar isso daqui a uns 3 anos com teu filho já, cara. Ver se ele vai gostar de jogos, ou se ele vai puxar a avó. Ele puxa game, eu tento, ele não tá jogando nada. Ele não vai gostar de jogos? Acho que não. Vai puxar a avó, né? É. Daqui a pouco, cara. O filho não é o seu. Vou te mandar, eu vou te mandar aquele quadrinho. É por isso que eu não tô enfiando controle na cabeça dele. É que é o cara sacudindo o moleque. Gosta disso, gosta disso! Seja eu! É. Não, na verdade, quem tem filho sabe que o fluxo é completamente diferente. Não é o filho que vai gostar das coisas do pai, é o pai que tem que gostar das coisas que o filho gosta. Então, eu tô assistindo Pocoyo, eu tô assistindo Márcia e o Urso, eu tô vendo o Monstro S.A. como eu nunca vi na minha vida. Monstro S.A., pô, maneiro, eu gostei. Vi só na parada. Monstro S.A. é o que vamos ver esse desenho aqui que é muito maneiro, filho. É o Toy Story. Aí ele viu um pouco e falou, não, pá, chato. Eu vou te recomendar um filme, Rodrigo. Agora já é tarde, tá? Você pode tentar num segundo filho, se for o caso. Que é o Capitão Fantástico, que é o filme do Aragorn, que ele cria os filhos meio que no mato. E aí ele tem toda uma forma de ensinar as crianças, não sei o quê. E os filhos do cara são todos mini-gênios que moram no mato. E aí, numa hora, eles são obrigados a conviver na cidade grande. E tem vários paranauês, assim, maneiros em função disso. Ou você cria seu filho pra, tipo, ser uma máquina, e aí você cria um ultra-sistema bolado pra fazer fazer com que ele aprenda de um jeito, seja de um jeito e tal. Ou você, né, se acostuma e convive e se adapta na cidade grande com ele. Na cidade grande. Chico na cidade grande. Porra, grandioso desenho. Nossa senhora, achou horrível. Ah, falei, é muito bom. Eu não gostava, não gostava. Pode ser que seja bom, mas eu não gostava. Contigo, eu não gostava, eu não consigo. Eu adorava aquelas piadas do João. Tipo, oh, segura minha ligação, aparece a menina abraçada com o telefone. É, eu acho que não. Mas tudo que eu posso dizer sobre todas as experiências que a gente gostaria de viver e tenta investir e não tem, é que chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do teu beijo. Cara, você sertanejo é chato, foda. Não, mas esse é um sertanejo bom. Ele é um chato foda bom. Quando ele começa esse sertanejo de Maiara e Maraíza. Aí eu fico puto. Eu descobri que Simone, esse Maiara isso aí se chama feminejo. Feminejo? Meu Deus! Caralho, que maneiro! Feminejo, e depois que eu descobri que existe esse termo. Depois que eu descobri que existe esse termo, eu fiquei muito curiosa e procurei ouvir. Mas é porque a gente fica sobre empoderamento feminino, quase todas. Cara, eu vou ser bem sincero, deixa eu ser chato. Deixa eu ser verdade, já que ele já saiu. se você trocar o eu lírico por um homem, não faz nenhuma diferença nessas músicas. É só porque são mulheres cantando. Não, faz sim, cara. Muito cheiro. Cara, nenhuma diferença por causa da representatividade. A mulher sempre falando que o homem é otário e a mulher tem que jogar junto e forte. O homem é sempre. Olha só. Não tem a mulher que ele queria e que agora ele é safadão. Tá, isso tem razão. Olha só, a mulher falando que o cara é otário e ela é que é fadona e todos os homens são os merdas, isso não é feminismo, isso é só ódio. Isso é só o contrário. Isso é só machismo reverso. Meu namorado não existe machismo reverso, mas eu não, concordo. Não existe. Então é meu lugar de fala falar que existe ou não, então foda-se. Mas é só a minha opinião de merda. Mas olha só, tem aquele que eu. Esses dias eu ouvi, já tem algumas semanas, mas sem querer. Que vai tocando música atrás de música atrás de música no YouTube quando fica trabalhando em casa. Aí que eram aquelas duas irmãs que são, parece que são gêmeas, embora uma seja mais gordinha e outra meio mais magrela, que é Simone Sumiara. Simone Sumiara. Simaria. Simaria. Simarillion? Simone Sumarillion. Essas duas aí, que a música delas com a Anitta. E eu descobri que eu já tinha ouvido essa música 700 mil vezes, cara, mas não sabia de quem era. Aí eu descobri que são duas mulheres meio gêmeas, e até eu descobri que elas eram de uma banda de forró, e construíram uma narrativa. E é essa porra desse feminejo aí, né? Que gente, é meio forró. Olha só, feminejo é nada mais do que o remake do sertanejo, veja só, é uma evolução. É uma evolução. Mas olha só, é porque agora é meio misturado com forró, né? É verdade. Uma mistureba, o próprio sertanejo como um todo virou uma mistura com forró. É o remake do sertanejo, né? Pra aproveitar que a gente tá com teve esse grande remake do sertanejo aí promovido com o sertanejo universitário e que foi misturando, né? E agora é com forró, tem. Pô, cara, eu não sei como é que o Beto Jamaica e o compadre Washington fizeram uma banda de e por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. Você vê? Daqui a pouco, como tudo é cíclico, daqui a pouco aquele sertanejo de raiz da roça, né? Do cara lá na viola, volta de novo. Vai voltar o El-chan. Paulinho da viola. Olha só, pau que nasce torto nunca se endireita. Eu vou comprar o Harry Replay aqui. Mesmo. Que eu tô afim de comprei. Mas olha só, eu acho o frete dele meio caro. Então, pra eu, de novo, construir uma narrativa de uma desculpinha na minha cabeça pra eu comprar isso, eu vou comprar outro jogo junto. Eu vou comprar o Gears of War 1 HD, tá? Caralho! Que você nunca vai jogar. Gears of War? Até porque Gears of War 1 eu já zerei. Mas olha só, teve um jeito que eu não zerei Gears of War. PH, tu vai me ajudar a compensar esses R$30 a mais que eu vou gastar. A gente vai zerar esse Gears of War 1 HD. Foda. Esquecemos do jabá no final. O e-mail é eugosto.de.jogos@baixofrentesoco.com e acesso o site baixofrentesoco.com. Lá tem todos os links de todos os paranauês.